tomar a pílula azul. Fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Ouvintes do Magicando, está começando sua dose quinzenal de capirotagem. E hoje estamos banhados na apropriação cultural com os nossos turbantes para responder a sua, a minha e a nossa dúvida que temos sobre a Machia, inspirado no o mais novo lançamento da Penumbra Livros, Pergunte a Babylon, e que a gente não só vai comentar um pouquinho do livro, como também vamos invocar do Cat para responder as suas dúvidas as suas perguntas idiotas com respostas estúpidas. Estamos aqui com ele, nosso queridíssimo mago vindo diretamente da África com seu turbante de onça pintada. Não. Eu vim dos anos 80. Você não tô com turbante de onça pintada. Eu tô com turbante de glam rock, tá ok? O turbante deles. Metal! E eu tô aqui no... Just one more iris bleed, but I can see his blood. Não vou cantar o resto porque eu não alcanço o vocal. Tá lá. Ele também não alcança. Aquele vídeo do dele velhinho, do Bon Jovi velhinho cantando casamento. Quem não consegue cantar o próprio refrão da que música? Que merda, que triste. Não adoro. As pessoas têm que envelhecer com dignidade, cara, tipo Johnny Cash. Temos aqui ela também, a nossa baba louca Juliana Ponzilacqua. Oi, gente, tudo bom? Foi nesse livro de Babylon que eu descobri que eu sou uma telemita. Olha aí. Olha só, meus eu nem pêsames, sabia. Meus pêsames. Ah, não diz isso. Peixe então, morre pela boca. Né? Só não fala isso pra mãe e pro pai, senão eles morrem de desgosto. Desgosto. Com os amigos telemitas. Mas, né, ele diz, né, que todo mundo que segue a sua verdadeira vontade é um telemita. Exato. Eu acredito que eu já tenho encontrado a minha verdadeira vontade, estou muito feliz com ela, mas eu gostaria de acrescentar uma vírgula na minha verdadeira vontade. Eu gostaria de ser tão clara, objetiva e bem-humorada quanto esse moço. Nossa. Eu me apaixonei por ele e nesse ficar velhinho assim, né, bonitinho. Sim. Que velhinho, nossa, gente boa, né? Que casal lindo, a mulher sim, dele, cara. É muito bonita. Casal maravilhoso. Pra quem sempre fala que mago acaba na desgraça, aí, você... pô, não dá tempo ainda, né, de ter uma desgraça. Eu vou estudar pra ser assim tão legal quanto mas ele. Quando ele chegar nos 27 anos, você vai ver qual é o seu. E temos aqui ele também, todo inspirado na barba indiana aqui, nosso queridíssimo... É que a galera da live tá aproveitando essa imagem, né? Vou tentar lembrar de deixar no post uma imagem de como estamos gravando, mas enfim. Temos aqui ele, Vinícius... Namastreta. E pra finalizar, temos aqui a nossa... pra fazer amarrações, que você tá com um turbante meio... vou chalar. É baiano. Meu turbante é meio... tá mais pra volta mercado do que pra indiano. Comprei já. Da Penumbra. Comprei já, nossa queridíssima Lívia Andrade. Uala! Cara, eu me amarrava nessa época do Prazo Ser Nosso. Ele era bom, né, cara? Vamos gravar nessa porra aí. Mestre! Uala! Era o... quase. Gente, não. Coitado. Pode colocar o bode assim, mas não tá falando. Era o mestre Sunda. Pode botar o bode gritando. Mestre Sunda. Aquele que... Não. Vamos lá pros recadinhos, a gente vai comentar muitas dúvidas dos nossos ouvintes e comentar sobre esse livro maravilhoso. Então peguem seus turbantes e até daqui a pouco. Prometo que vai ser bem rapidinho. Começamos esses recadinhos com uma promoção. Cara, galera, corre agora. Esse episódio tá sendo inspirado no livro Pergunte a Babylon, no qual Lon Milo do Cat responde 56 perguntas sobre magia, vida e tudo mais. Se você ainda está em dúvida sobre comprar ou não, esse episódio vai te dar o que você precisa para decidir. E não fica triste se você perdeu a pré-venda, porque só para dar um empurrãozinho, a Penumbra preparou aquele descontão, aquele cupom amigo que vai só até dia 13 de junho. Ao usar o cupom BABALOUCOS na compra do seu exemplar, o envio será grátis para todo o Brasil na modalidade impresso. Então, galera, corre. Se você quer frete grátis, como foi na pré-venda, esse é o momento até dia 13 de junho, tá bom, gente? Semana que vem não tem mais, então não adianta chorar as pitangas, tá bom? Então corre depois de escutar esse episódio e é aquilo. Temos também para anunciar um produto super especial para você que tá dando mole, não tá sabendo. Magicando agora entrou na linha. Se você quer compor aí o seu outfit... Você quer aí fazer aqueles videozinhos falando quantos dolls custam a sua roupinha? Você pode agora entrar aí na moda magicando, isso mesmo. Lá no Mundo Freak a gente fez uma série de estampas, uma delas é especial só pra magiqueiros. Então a gente tem a nossa camisa Catuabas Piruleta, ou Catuaba Piruletas, eu tô confuso. Mas enfim, você vai ver lá que nós lançamos a nossa marca de catuaba em formato de estampa e tá muito legal, cheio de referências a coisas que a gente fala no episódio, então prepare-se para a Andrégora Taste. E, galera, tá um preço bem bacana, tá? E a qualidade é super massa da camisa. É silk, então fiquem tranquilos que ela dura bastante. Também não é aquele silk que fica a camisa plastificada. Silk é toque zero, você não sente quase nada. Algodão penteado, super macio. Cara, essa camisa você vai comprar e vai durar pra caramba, mesmo que se você use todos os dias. Então, ó, aproveita que tá muito legal. O preço, não vou garantir que vai continuar aquele, mas, ó... Vai lá na loja.mundofreak.com.br. Vou deixar o link aí no post, tanto aí da camisa, quanto também do livro com o cupom de desconto pra você comprar aí o Pergunte a Babalon também, tá bom, gente? Bora lá pro episódio. E também, antes de qualquer coisa, antes da gente ir pra o episódio, gostaria de agradecer muitíssimo a quem foi pra Paranapiacaba curtir o nosso evento, nosso rolê do Kleber, né? Acho que a gente vai instituir aí como evento oficial, né? Se no Mundo Freak a gente tem um freakout, aqui a gente tem o nosso rolê do Kleber. E, cara, sério, foi demais. É, tem algumas fotos rolando por aí, sigam sempre nossas redes sociais e aquilo. Bora lá pro episódio. Galera, Babalon. Eu acho que é muito interessante porque, de começo, a pessoa já vai se confundir. Porque Babalon, a gente já gravou sobre Telema, a gente já falou algumas vezes, já citou bastante. É o nome de uma deidade telemita, correto? Correto. Né, mas... Ou bíblica, se você preferir. É, bíblica, claro, né? E quando a gente pega esse livro, tá pensando, tem alguma coisa a ver com a Babalon? Mas não, né, Vinícius? Não. Na verdade, o Lon Milo Duquette, que é o autor do livro... Tem sim, Vinícius. As sílabas são as mesmas, hein? É, inclusive as letras são iguais, né? Exato. Mas é que o Lon Milo Duquette, que é o autor do livro, ele é famoso pelas suas piadinhas infames. Ele assume pseudônimos diferentes para os livros que ele escreve. Então, por exemplo, ele tem um livro sobre Cabala que ele adotou um codinome de um rabino XYZ. Ele tem um livro sobre I Ching. É judeu transante, né? Não. É Rabino Ben Clifford, alguma coisa. Ele tem um livro sobre I Ching, que ele usa o maravilhoso nome de Milo, sendo que o nome dele é Lon Milo Duquette. E nesse livro ele resolveu assumir a personalidade do Baba Lon, porque Baba é como se fosse pai. É uma palavra respeitosa que se dava para um mestre Baba, espiritual, alguma coisa assim, na Índia. Arebaba. Arebaba. Tem, inclusive, um guru indiano que eu acho o nome dele muito engraçado. Como é que é o nome dele? É o Sai Baba. Sai Baba? Ele é o... É verdade, Sai Baba. Tem uma galera aqui no Brasil que gosta dele. Qual é aquele outro cachorro que... O Golden. Não, tem o Golden, o Baba que é o inferno. São Bernardo. São porra louca. Eu Sai Baba. Eu Sai Baba. Bem, e é interessante porque esse Pergunte a Babalon, ele faz uma coisa que pra mim é genial, que é um grande fac da magia, né? Cara, fac da magia. Isso. Excelente, é isso. Mas, tipo, foi um FAQ feito durante a vida inteira do cara, né? São 20 anos de perguntas e respostas acumuladas. Então é só o... É o néctar. Creme de la creme. Sumo da banana ouro. É, então, eu achei engraçado que ele não fala isso em lugar nenhum, mas eu contei, porque eu sou maluco. São 56 perguntas e respostas. 56 é o número de Babalon. Olha lá! Olha a referência. Coincidência? Acho que não. Jamais. Jamais. Mas o que eu acho interessante é que, assim, um FAQ... FAQs são chatos, a não ser que você esteja procurando uma dúvida sua, certo? Certo. E que você consiga dar Ctrl F. Não são literários, né? Não é uma coisa que porra, né? Mas o que eu acho que é o grande tempero desse livro é que o Don Milo Duquette, ele é realmente uma pessoa que tem um humor muito bacana, assim. Ele tem essa pegada bem-humorada, ao mesmo tempo que ele tem um certo cinismo ali no que ele tá falando. E sem escrotizar a pessoa que pergunta, né? Existe... Ele escrotiza ocasionalmente, mas só quando o cara precisa ser escrotizado. E com classe, né? Eu acho que é melhor que nós, né? A gente por faz... isso que eu virei fã. Isso que eu ia falar. Eu gostaria de ficar que nem ele. Ele escrotiza a pessoa e a pessoa diz obrigado. Porque ele fez um favor. Então é culpa dos ouvintes, né? Tem que dizer obrigado, caralho. Ele dá várias sacudidas na pessoa, né? Sim. Tipo, cara, você tá cagando. É que ele é delicado. Não é delicado, é... Ele é luva de pelica, né? Ele tem essa delicadeza dentro das respostas dele que ele tá te zoando, mas ele tá te zoando de uma maneira muito, muito legal. É. Muito educada, muito... Ele é educado. Eu perguntei pro Vinícius até... Ele é inglês? Porque... Ah, eu acho que é, não é? Não, ele é americano. Eu tive essa impressão também. Mas tem uma pegada de inglês, né? Aliás, acho que ele é o primeiro autor americano que a gente publica. Olha aí, rapaz. A gente tá sempre nos ingleses. E eu acho que ele é o... Até agora, esse Pergunta ao Babalão, ele é o livro mais magicando, assim, sabe? É. Isso. Eu acho também. Mais magicando. Assim. Sim, sim. Entre todos os livros da Penumbra, por exemplo, sei lá... Eu não recomendo... Se o cara tá começando, eu não recomendaria o Kenneth Grant. Não, jamais. Mas eu super recomendaria o Baba Louca aí. Uhum. Porque é muito, tipo... É muito didático. O cara não se propõe a ter aquela postura mega... Tipo, né, data venha, ocultista médio. Eu não sou o dono da verdade. Sim, porra, um cara com 30 anos de feitiçaria falar isso, tá de parabéns, é que eu não sou o dono da verdade. Exatamente, tem gente com 15 dias de Facebook e já tá assim. E deixa eu só falar mais uma parada nessa fala do Andrei. Ele é um ótimo livro introdutório. Tipo, eu acho que se você tá começando, você tem que ter sim os livros do Kenneth Grant. Só que eles são pra consulta, né? Eles não é uma parada que você vai ler... Você até pode ler de cabo a rabo, mas talvez você não entenda muita coisa. É, pra quem tá começando, né? Pra ter começado... É uma leitura um pouco mais difícil, né? É mais... apesar da gente ter, sei lá, o Spare, que é mais loucura. O Spare é mais loucura. Uma loucura. O Kenneth Grant, eu ainda acho um pouco difícil pra quem tá começando, assim. Porque você precisa... Já precisa estar iniciado no sentido de são muitos termos. Sim, e não só isso. Você tem que ser muito bem alfabetizado pra conseguir ler o Kenneth Grant com sucesso, entendeu? Muito bem mesmo. Você tem que ter né, uma coisa assim legal. Já o Balão, você pode ter passado pelo ensino médio brasileiro sem problema. Já dá pra você. Supletivo entender. Já tá. Olha, tá bom, eu tá já falei isso pra algumas pessoas. Eu acho que esse livro é ótimo pra ter no banheiro. Porque você lê pedacinho, dá aquela cagadinha e... Não é um livro que demanda a sua atenção. E a página é uma delícia. E eu acho que foi pensado nisso, porque ele é meio borrachado, se você der uma olhada aqui. Olha, é ótimo. Pra... Porque eu fiquei quando você... Não vou falar nada. Livro, você ficou esfregando ele na cara. Gatinho, né? Gatinho. E dá pra até fazer tirar onda com seus amigos. Nossa, eu comprei o livro de um mago, olha que legal. Tinha mais e posso falar? Esta capa atrai tantos olhares nos ônibus e nos metrôs. Artista, esse cara é o Bruno Miranda. Bruno Miranda, aquele... Parabéns. Beijo. Bruno Miranda mandou bem exato. Eu sou pra você. Olha, as pessoas, até eu já vi gente inclinando a cabecinha pra ver o título. No assim, metrô? Tipo, aí olha pra você e fica meio sem graça, assim. Cara, eu adoro. Eu adoro. Eu tô lendo, aí dá pra perceber olhares. Claramente que uma pessoa tá tentando ler o nome do livro. Sim. Aí eu simplesmente... O que que você quer? Aquele olhar meio... Mentira, não faço isso não porque eu sou tímido. Mas eu queria. Mas enfim, vamos lá. Quem é Don Milo Duquette? Ele vem da onde? Ele é americano? Não é Don, não. É Lon. O nome dele é Lon. Tipo Lon Ranch. Sabe? Você tá dando um cargo de igreja católica pra ele. Mas ele é arcebispo também. Mas é da igreja católica gnóstica. Católica gnóstica, né? É verdade. É? Não, tô duvidando. Só que força, né? Mas quem é? Ele é americano, ele é o quê? Cara, o que que ele não é, né? Melhor colocar... Só é público? Do que ele trabalha? Que empresa que ele trabalha? Cara, ele trabalhava um emprego normal, assim. Rapidamente. Ele é funcionário público. Com o que que ele trabalha? Tinha tu perguntar... Não, tu é professor, mas você trabalha com o quê mesmo? Não, mas é que... Tipo, trabalha com computador, né? Ele mesmo fala que, assim, ele tem um trampo bacana... onde ele conseguiu escrever 3 livros sem ninguém notar, entendeu? Aceita, escreve. Meu antigo trabalho, antes de virar um profissional liberal, foi assim, por causa de férias. Já fiz isso, bastante de ler livros. Eu faço, inclusive. Todos no Word. Você coloca o livro no Word, parece que você tá trabalhando. Olha só. Cara, que cara de pau, hein? Eu acho que eu sou a única profissão aqui que não dá pra fazer nada enquanto tá trabalhando. E o pior é que eu tinha o livro. Era que eu não podia pegar o livro e ficar abrindo o negócio. Tem um plugin? Vou deixar avisado aí pra galera. Tem um plugin que transforma páginas da internet e parece página do Excel. Sim. É lindo. Bom, hein? Eu usava. Vai lá. Isso é magia, amigo. Isso é muito louco. Tecnomagia. Tecnomagia. Como se entreter e se educar enquanto você tá naquele trabalho sugador da sua alma. Exatamente. Mas você perguntou quem é o Duquette. Quem é o Duquette? O Duquette é um cara que... Ele já deve ter seus 70 e muitos. Tudo isso? Mas ele tá inteiraço. Mas ele a cabecinha branca e tal, tá vivo. Um senhor de cabeça e barba branca. Ele é reconhecido por ser o pica das galáxias da OTO americana. O que é OTO? OTO é Ordo Templi Orientis, é uma das principais organizações telêmicas em atividade. Fundada pelo Crowley. Fundada não, né? Mas reestruturada pelo Crowley. Mas é uma coisa do século XIX ainda. Ele é da AA, ele é maçom, ele tá em todas, assim, de organização. Tá no clubinho. Tá em todos os clubinhos, sempre ocupando uma posição de destaque. E o cara escreveu já mais de 20 livros, sei lá. O cara tem muito livro escrito. E sempre a marca característica dele é essa, é elucidar. Ele não fica jogando um véu de misticismo em cima dos assuntos. Maravilhosa, gente. Tipo, que fácil. Tipo, esse. O livro dele sobre Goécia, por exemplo, ele, ao contrário de todos os livros que eu já li sobre Goécia, ele dá direto o pulo do gato. Fala das experiências dele, fala, ó, comigo funcionou assim, você pode tentar assim, toma cuidado com não sei o quê. Essa sempre é a pegada do Duquette nos livros que ele escreve. E nesse livro, como ele tem 56 perguntas, ele vai tocar em diversos assuntos. Ele fala de telema, fala de organizações secretas, fala super de dividido, Enochiano, né? Goethe. Ele tem várias dúvidas, sim, que são dúvidas bem, bem básicas e bem medianas também. E tem outras que são bem... Ó, que interessante essa pergunta. Você nunca tinha se perguntado, mas ali você tira. Eu nunca tinha me perguntado a pergunta que o moço fez sobre magia sexual, se tendo vasectomia funciona ou não. Eu nunca tinha pensado nisso. Que não sou homem, né? Então, você lembra dessa? A cara do Keller tá sensacional. É uma boa pergunta. Eu nunca tinha me perguntado isso. Faz sentido. E só pra constar também, você acha muita coisa dele no YouTube. Vídeo mesmo, palestra, aula, conversa. Cara, tem muita coisa. E tem coisa dele no Spotify, porque ele é músico. Ele é músico, exatamente. Além de tudo. Tocando ukulele, inclusive. Vai lá, uma olhada. Sim. Inclusive, o texto que abre o livro, né? Ele fazendo a invocação do turbante. Por isso, né? Por isso nós estamos, assim, na apropriação cultural aqui. Sim. Tem ele cantando essa música no YouTube. Você coloca... No YouTube, no Spotify, no Google Play, em tudo quanto é lugar. Se você colocar no YouTube, você vai ver ele lá com o violãozinho. Na real, ele foi músico de sucesso nos anos 70. No sucesso local, nos Estados Unidos, né? Tocava um country folk psicodélico doidão. Acho que ele chegou a fazer algum show fora que ele fala isso. Ele tocou no Japão, na Austrália e tal. Cara, ele usava drogas e tocava música. Então... que é o que eu imagino. 98% das pessoas. Então, todo mundo certo, que estava inclusive. Na década de 60 estava... 70. Piradão. Ele viveu durante a de 60. É, mas ele foi músico na década de 70. Mas ele usava este nome? Usava outro nome? Ele usava Duquette and fulano de tal, assim. Renato e seus Blue Caps. Duquette e as Duquettes. Desenha mal pra caralho. Que bonitinho os desenhos. Desenha mal, mas é engraçadinho. Tá anos nos do Crowley. Porra, puta que pariu. O artista é muito mais competente. Muito mais competente. Muito mais competente que eu também, inclusive. Exatamente. Eu tô em algum ponto entre o Crowley e o Duquette. Tem um abismo aí. Igual muita gente. Mas enfim, é bacana, né? Ele publicou esse livro que ano? Originalmente. Deixa eu ver aqui, te falo. De cabeça eu não lembro. Mas ele não é muito antigo. O editor tem que saber de cabeças, porra, aí. De todos os 50 anos. 2011. Milhões. Ah, então é novo? Novo. Olha. 2011 foi 7 anos atrás, bichão. Mas não foi 20, né? Não. E de muitos anos, né? Pensando numa pessoa que tá nesse rolê aí, desde a década de 70, 60. Ele hibernou de 78, né? É. Ask Baba. E assim, por que que tantas pessoas mandavam correspondência pra ele e tal? Porque ele é um dos caras mais acessíveis que tem nesse meio. É tipo o Magicando. Ah, ninguém quer é, responder. É, tipo o Magicando. Ele é o Magicando dos Estados Unidos. Olha aí, bacana. Com a mesma competência, inclusive. E quando eu digo correspondência, era correspondência mesmo. Mandavam cartinhas. Mandavam cartinha, mas você vê ao longo do livro que tem e-mail, tem outras paradas também. E ele tem uma outra característica interessante, que ele dá aula de magia na casa dele toda segunda-feira há, sei lá, 40 anos. Olha aí. Pra quem for, cara. Pra quem for. É tipo uma yoga pros velhinhos, só que de magia? É. Apareceu na porta. Apareceu na porta, tem aula. Nossa, é muito meu rolê. E assim, quero. Contribuições voluntárias, não cobra nada, e é isso. Minha vida que eu quis. Ele tá fazendo isso até hoje? Eu acho que sim, André. Vamos fazer então uma excursão? Quando ele não está, tem alguém pra dar aula, mas a aula acontece na casa dele, sacou? Entendi. Acho. Costa, Costa Mesa, Califórnia. Procure no mapa. Acho justo, vamos. Eu estou. Vamos. Você que tá ouvindo? E ele fala que vai gente de Los Angeles, vai gente de São Francisco. Bora. Mandar as pessoas do Magicando. Ué, tem um carinha lá do Nerdcast. Tem um carinha lá do Nerdcast que ele faz um tour futebol americano. Tem. O 10 Jardas. Ele pega os grupos, leva pra... vamos ver a final, semifinal. Cara, bacana, mas vamos lá. Vamos sair daqui. Ele tem essa parte telemita bem forte, né? Eu acredito que seja maçonaria e tal. Mas é pelo que ele é conhecido, é por telema, eu imagino, sim, né? Sim. Uhum. E pelas experiências dele com Goethe e com Cabala também. Enoquiano. Um dos livros mais conhecidos deles é o... São os de Enoquiano, acho que são os mais famosos. De Enoquiano, mas o de Goethe, acho que é um... É muito fácil de achar, até fácil de achar no Brasil. Sim, eu conheci o Lon Milo através do... Assim, nós aqui no Brasil, nós conhecemos vários livros esotéricos, místicos e mágicos, mas a gente barra na década de 80. Tem uma parada mágica, tem uma grande muralha mágica que bloqueia qualquer coisa mais recente pra cá. E é difícil essa muralha. Então agora que tá começando a chegar algumas coisas, então a gente não conhecia essa galera mais recente. Uhum. Recente, que eu digo, é dos livros novos. O Ask Babylon, eu não sabia nem que existia. Quem me falava um pouco deles e sempre tá falando é o Ivan, do Anticast. Quando ele começou a fazer as pesquisas dele pra fazer o mestrado, ele leu muito do Lon Milo, do Cat, pra pegar isso mesmo, do Goethe e Enoquiano. Se eu não me engano, nos livros, nos podcasts sobre Enoquiano, a gente cita de novo do Cat, como ele simplifica a prática, ele fala o que é essencial e tal, e tal, e tal. Então, foi ali que eu realmente conheci alguma coisa dele, saca? Mas você cria uma imagem, não é a imagem do Ask Babylon. O Ask Babylon, ele quebra essa imagem e show de bola, cara. Uhum. Ele é muito próximo, né? Muito magicando. Uhum. Gente como a gente. Gente como nós. Não, mas eu acho que é interessante porque muita gente pergunta, André, tipo, a gente já fez bastante coisa do Libernu, e muita gente pergunta, poxa, queria aprender Enoquiano, tô interessado nessas paradas, e aí, poxa, acho que pode ser uma boa forma de começar, pegar um Ask Babylon pra um geralzão, sim, e depois ir procurando as coisas legais dele dos outros livros. Acho que Babylon vai, pelo menos, te deixar na linha de é isso mesmo que você tá procurando ou não. É, tem umas dúvidas e tal. Mesmo que ele não te ensine, não vai ter ritual, acho que no livro, mas ele vai te ensinar. Ele te dá o que é mais importante. Mais importante do que você ter a receita do ritual é você ter a noção do que é a parada. Tipo, pra onde que ela vai. É isso mesmo que eu quero ou não, né? É, o que é o mindset. É, exatamente, é o mindset. É, o Cheiron Carreira e fala de mindset. E... Bora pra action. É, bora pra action. Exatamente, te dá o mindset pra você vir bora pra action. Perfeito, André. Eu não tenho nada pra só falta a carreira. Cadê aquele Guaraná? Bora cheirar aquele Guaraná. Não, mas isso é interessante porque... E eu acho isso muito louco, mas tem muita gente na internet assim, inclusive algumas pessoas do que perguntam coisa pra gente do Magicando. Ah, André, ensina de Enoquiano, ensina aí pra mim. Eu tipo, oi? Tipo, eu acho que é interessante você demorar e ser difícil esse conhecimento aprender, porque dá esse entender que você precisa entender que porra é essa antes de você meter a mão na massa. Mas, enfim, galera, tipo, eu acho que Babylon é perfeito pra isso, que exatamente, a gente vai falar, porra, o que o anjo faz? O cara não vai falar, ah, ele faz o teu café. Não, ele, tipo, ele... São vários parágrafos dele explicando, conceituando. Conheço, é simples. Eu conheço um demônio que faz macarrão. É verdade. Olha aí, eu rapaz. Eu conheço um que desentope pia. Caralho, é se eu não escrever. Diabo verde. Isso é bom. Caralho. Isso aí. Bem, então bora pras perguntas, né? Vamos pegar, a gente selecionou algumas coisas legais. Só gostaria de fazer essa leiturinha do comecinho, posso? Vai, pode, já vão ter. Que eu acho maravilhoso quando começa, que é... Tudo que eu falo é em verdade, embora verdade eu tente fazê-la. Assim que a palavra me escapa, tenho ânsias de desdizê-la. Babylon. Olha que lindo isso aqui, né? Olha aí. Tradutor, parabéns. De nada. Parabéns, viu? Parabéns, viu? É tipo o nosso manifesto, só que escrito... Ele traduzia todos os poeminhas do Bruxaria Apocalíptica, porque eu era péssima. péssimos poeminhas. Ainda bem que não rimava, né? É. Ainda bem que não rimava. Rosas são vermelhas. Mais, mano, difícil trazer. Aqui. Violetas são esse azuis. Eu trazi rimando. Da cuica. Pelo berro da cuica. Que isso? Pelo ronco do motor? Que isso? Pelo grito do He-Man? Do He-Man, essa não sei. Esse cujo ali eu vou trair. Eu muito... sabia dele. Caraca. Isso faz muito sucesso em Minas. Vamos lá. É. vamos lá para as melhores perguntas de Dom Milo do Cat. Dom, eu tô no Dom, não sei porquê. Bom, eu acho que a gente podia começar com uma das perguntas que a gente também mais recebe. E que eu já me fiz essa pergunta. Eu acho que todo mundo aqui na mesa já fez essa pergunta um dia. Tá, é plana? Não, essa aí não precisa fazer não, amigo. Essa aí já... Mas enfim, é uma pergunta que muita gente faz pra gente. Eu acho que todo mundo aqui já se fez também, que é sobre o caminho solitário. E aí tem uma perguntinha aqui de um moço, né? Porque ele diz, seu amigo e irmão, que ele diz o seguinte, ó. Será que eu devo seguir o currículo de leitura de estudante da A ou não? Será que eu devo ficar sozinho ou não? E ele fala que ele não tem muito foco, sabe, pra estudar. E ele tem medo de que se ele seguir, ele não dê conta. E aí? Se perguntasse pra mim, eu ia passar pro Vinícius. Eu pergunto pra ele. Eu ia falar... Eu ia falar, escuta o Magicando. Oxi. Só que aí, nesse caso, vai colocar, listen Magicando. Você nunca vai estar sozinho, né? Você nunca vai estar sozinho. A gente vai ter um monte de esquizofrênico. Tem uma coisa que eu vou... Você vai estar sozinho com um monte de outros sozinhos. Basicamente. É menos sozinho do que sozinho só. Mas o que é isso, se não a sociedade atual, vida, contemporânea, né? Que vivemos hoje? É, live together, die alone. Estamos cheios de pessoas sozinhas. Eu acho que essa toalha da tua cabeça tá muito apertada. Quando eu tirar minha toalha, vai estar tipo aquela cabeça do alien. Maravilhoso. Eu gosto muito de uma parte que ele fala, eu acho que é nessa questão, que ele fala assim, que tipo... Quando você tá pronto, parece que pessoas certas aparecem, saca? Parece que... Não é um... Eu não tô dizendo que existe tipo um engenheiro de karma que vai falar não, agora dá pra encontrar ali, ó. E coloca aquela peça ali na frente, não. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. É, eu também não acho que seja necessariamente isso. Mas eu entendo que, tipo, você tá mais aberto mesmo pra procurar determinadas coisas, né? Certas coisas começam a fazer mais sentido. Você oferece oportunidade pro universo. Talvez. É que eu... Acho que você começa a prestar mais atenção. Né? É. Eu ia falar, você começa a prestar mais atenção. É que nem aquele negócio. É, tipo, de repente uma amiga tua. Eu não, né? Porque nunca. Uma amiga tua fica grávida e de repente você começa a reparar nas mulheres grávidas, né? Tem um monte. Tipo, nossa, que é isso? Epidemia? Oxe, depois que eu pintei meu cabelo de ruivo, epidemia. Eu achava que ninguém era ruivo. Daí eu falo, olha, ruiva. Baba louca. Aí ele fala que o Duquette fala que no caso de entrar pra uma AA. Por exemplo, não é Alcoólicos Anônimos, tá? É uma das outras organizações telêmicas. No caso da AA, ao contrário da OTO, sim, a OTO se organiza em lojas, em grupos abertos, tem eventos que são abertos para o público. Sociedade secreta padrão. É uma sociedade secreta. Tipo, num modelinho de maçonaria, assim, tal. Não que tenha a ver, mas só para vocês entenderem a estrutura organizacional. A AA é diferente. A AA, teoricamente, você só conhece a pessoa que está acima de você e abaixo de você. Então, não tem... Um encontro físico num determinado lugar. É uma parada muito mais sutil, vou dizer assim. Hoje em dia tem grupo no Facebook. Pois é. Inclusive, bem. Hoje em dia tem mil AAs diferentes. E tem até uma outra pergunta que é, qual que é a AA certa, né? Qual é a verdadeira AA? Qual que é a verdadeira? A galera fala que você tem que ver se chega no Crowley, né? Você tem que ver se a... É... Se chegar no Crowley, rapaz, tá muito certa. Realmente, essa aí... Mas é bem relativo. É que assim, na real, se eu abrir uma AA hoje, tá valendo, né? Tecnicamente. A pessoa não tem como saber quem tá acima de mim? Tecnicamente. Porque as pessoas perguntam do currículo da A? Porque você acha muita coisa na internet. Sim, dizendo assim, olha, currículo bom, cara. Você tem que ler tudo isso e você vê assim, ó, nossa, faz sentido. Ó, o currículo da A, o currículo da Rosa Cruz, eles são uns currículos bem interessantes, assim, tipo, se você é um cara... É bem completão, né? É, se você é um cara que precisa de organização de estudo, você não consegue ser um cara que pega pelo feeling, uma mina que pega pelo feeling, você não consegue ser uma mina que, tipo, ah, não, hoje eu quero estudar isso aqui, agora eu quero estudar isso aqui. Se você precisa de uma hierarquia mesmo, de alguém que fala, não, é aqui que começa, aqui que termina. É, esses currículos como o da A, por exemplo, vão te botar pra estudar umas coisas que você acha que não tem nada a ver. Lá na frente... Mas lá na frente você fala, caraca, agora entendi por que eu li aquilo 10 meses atrás. Sem contar que essa porcaria tá formando gente há, sei lá, 100 anos, né? Uhum. Por currículo... Não é tipo a ficha perguntando se tem emprego, gente. É uma lista de livros, é uma lista de exercícios, de livros que você deve ou deveria ler. É, mas aí o que, que o Duquette fala aqui que eu achei muito maneiro é... Como ele fez pra entrar na A? Ele fez... É o seguinte, se você for entrar numa A, numa dessas mil A's que existem de forma regular, basicamente você vai entrar em contato com a pessoa, que vai ser seu mestre dentro da organização. Essa pessoa vai te dar um juramento pra você assinar e você vai ter que cumprir aquele juramento. Ele falou que o que ele fez foi o seguinte, ele pegou um dia, sem achar mestre, sem achar porra nenhuma, pegou o juramento, escreveu à mão, assinou, leu em voz alta, tacou fogo e começou a fazer o trabalho, como se ele já estivesse dentro da organização. E hoje em dia ele tá aí. Momento carro velho, né? A gente tá aí fazendo nada por ele. E se você parar pra pensar, cara, tirando a parte cética, entre aspas, né? Você pode pensar que a A ela é uma ordem não física necessariamente, ela é uma ordem que ela não existe necessariamente só nos planos físicos, ela é uma ordem... Que veio do Egito, né? Então... assim, inclusive são duas pirâmides, quatro na verdade, porque os pontos se formam pirâmides. São as três pirâmides de Gizé e as outras duas, Miquerinos, esqueci o nome. É a cidade das pirâmides. Kéfrin. E a última é a pirâmide espiritual que é formada pelas três. É Triforce? Eu acabei de inventar isso, olha como funciona. É a cidade das pirâmides. Hã? É a cidade das pirâmides. Cidade das Pirâmides, The City of Pyramids. Então, eu esqueci o que eu tava falando. Ah, é, como ela é uma ordem espiritual. Não precisa falar mais nada agora. Tá tudo certo. Lindo. Ela é uma ordem espiritual, então meio que foda-se, tá ligado? Tipo, se você, obviamente, se você leva a sério. Ai, e se eu tiver de sacanagem? Você tá de sacanagem, quem tá se fudendo é você. Uhum. E se você tá de sacanagem, tem mais que se fuder mesmo. E se você tá de sacanagem, pra que você quer entrar nessa porra? Né? Então você tem essa parada de que você, ela é uma ordem hermética. Então, tipo, não tem como alguém te cobrar grau também. Que grau você? Qual é o seu grau? Qual a tua faixa? Qual o teu dan? A tua é foda-se, né, cara? É faixa marrom. E aí tem aquela pergunta já embutida aqui. A gente precisa de ordem pra, né? Que a galera sempre aparece essa pergunta pra gente também. Ah, mas se precisa entrar numa ordem, me diz você, né, cara? Cara, é a pessoa. Tem gente que prefere por uma questão de pessoas que pensam iguais, tipo, organização, saber, tipo, tenho que começar aqui e terminar ali. Tem um ambiente social que ajuda a quietar o Galvão Bueno, é importante também. Sim. Existe realmente um problema que é, certas pessoas, elas se preocupam demais em ter ou não um mestre, né? Deixa eu fazer um breve paralelo aqui pra vida do Crowley. Eu estou estudando a biografia do Crowley e... Dos Nuit. Não sabia disso. E tem um lance que é o seguinte, um dos grandes mentores do Crowley, que ensinou meditação pra ele... Foi Jesus. É um cara totalmente cético, que não acreditava em magia. O cara era alpinista, foi escalar com o Crowley, e um dia botou o dedo na cara dele e falou... Cara, você não sabe se concentrar, você é um merda, você não bota a sua atenção onde você tem que botar. Aí ele parou e aprendeu a meditar por causa desse esporro que ele tomou de um cara que... Não manja nada de magia. Quer dizer, ele encontrou o mestre onde não tinha mestre. No sentido estrito, né? Da palavra, romantizado, não tinha. O cara não chegou com um turbante na frente dele e falou... Me dê sugestão. Seu problema é esse. É. Resolva assim. Eu gosto de... Só acrescentar uma parada. Pra mim, funciona, né? Eu sou um cara com um problema seríssimo de hierarquia, assim, saca? Claramente. É. Seríssimos, assim. Eu tenho uma falha de caráter. Uma falha não, é uma qualidade de caráter que eu tenho. Falha de caráter o quê? Que eu tenho um problema muito sério com a hierarquia. Eu respeito, se a pessoa se prova ao respeito, se eu tenho motivo pra respeitar, você entendeu? Tipo, ah, respeite porque eu tenho um badge aqui do lado que fala, pô, no seu cu. Você entendeu? Tem que provar respeito, né? Prefiro ter os outros como igualdade e tal. E, falando sobre isso, eu tenho uma forma de meditação, de análise da própria vida, que magia muitas vezes é autoanálise pra caralho, mais do que qualquer outra coisa é autoanálise, que eu faço, que você coloca os vários momentos da sua vida e o que aconteceu naquele ano e tal, pra você perceber erros rotineiros, pra você perceber padrões, você perceber várias coisas, né? É bem bacaninha. Então eu coloco lá, tal ano, e aí o que, que rolou naquele tal ano, o que, que tinha acontecido, problemas e tal... E eu tenho uma área, tinha chamado tipo mestres mesmo, saca? Eu tenho um dos caras que foi muito foda pra mim, que eu chamo de mestre, porque foi isso. Volney de Assis, meu mestre de teatro. Manja porra nenhuma de magia. Porra nenhuma. Nunca ouviu falar dessa merda. Morreu de câncer de pulmão. Mas as atitudes dele, a forma de vida dele, me ensinaram mais de magia do que qualquer outra coisa. Inclusive você que tá ouvindo agora, se conheceu, Volney de Assis do teatro. Ele faz aquele... O Cheiro do Ralo. Assistiu o Cheiro do Ralo? Ele fez uma participação no Cheiro do Ralo, ele faz um veinho no Cheiro do Ralo. Ele foi o delegado que cheira a calcinha da Anitta no Presença de Anitta, saudoso Presença de Anitta, se vocês se lembram, coloca aí também. Você que é jovem, não é a Anitta que você tá pensando. Não é essa Anitta, é outra. E, então, tipo, essa coisa, o mestre nem necessariamente... No último programa... O mestre, se você pensar, as pessoas que te ensinaram coisas importantes na vida... Não foi o cara que te disse assim, olha, eu tô aqui pra te ensinar. Nunca. Sim. É o cara que vem... Ai, nossa, aliás, tem uma parte aqui desse livro. Pelo exemplo. que eu gostaria de enquadrar. Eu acho que tudo que eu gostaria de falar para as pessoas que chegam no Magicando falando, mas se não tiver ninguém, eu vou ficar perdido e essa pessoa tem que saber muito mais do que eu. Cara, é maravilhoso. Quando a gente chegar no Preciso de um Guru... Vamos então. Essa é uma parte que eu gostaria muito de ler, inclusive. Vamos então. Sobre esse lance de ter ou não um guru... É, de um professor ser infinitamente mais inteligente do que você. Lá na página 49 do Pergunte a Babylon, ele diz uma coisa que, putz, eu queria botar num quadrinho mesmo. Ele diz assim, ó: mágica, na minha opinião, é algo impossível de se ensinar. É preciso aprender. É comum que você aprenda de outras pessoas. No entanto, a partir do momento em que alguém começa a se identificar com o seu professor e você como aluno, vocês dois estão se preparando para se decepcionarem. Genial. Não houve uma pessoa na minha formação mágica, não teve muita gente, com a qual eu não me decepcionei. E eu achei ótimo eu ter me decepcionado. Que eu falei assim, isso aqui eu não quero. Isso aqui não faz parte de mim, isso não conversa comigo. Que eu acho que as pessoas que se identificam demais com alguém, elas acabam ficando cegas e isso acaba virando fé, não estudo. Então você acaba defendendo uma coisa que você nem testou ainda, você nem sabe se aquilo tá daquele jeito. É a imagem daquele do guru quando dá merda, né, cara? Daquele cara que tem o rebanho extremamente cego que vai até as últimas consequências pra proferir a fé, né? É. E às vezes o problema não é nem com o guru, né? Vamos dizer, o problema é o fandom. Sim. É, depende. Se o guru tá vivo, o problema é muito do guru. Tá. Mas às vezes é só o fandom. JC tá aí que eu acho que o cara meio não tem nada demais, não. Mas o JC não pode mais proferir nada. Agora tá a boca dele. Talvez ele não tenha proferido, inclusive. É. Talvez ele nem quis existir. Na verdade, foi tudo o Brian. E ele dá dicas maravilhosas que é assim... Vamos ver se você realmente achou uma pessoa que pode ser um professor da hora pra você. Sim. Porque não é o guru achando o aluno. É o aluno achando o guru. Ele diz assim, tá? Isso tá na página 50, tá? Se vocês quiserem acompanhar, lá no finzinho da página. Procure alguém que pareça capaz de colocar as coisas em palavras. Coisas que você já sabe, mas você não sabia como dizer. Várias vezes eu disse isso pra certas pessoas. Nossa, que bom que você me falou isso, porque eu não conseguia falar isso. Número 1. Procure alguém com mais perguntas do que respostas. Você acha que aquele ocultista médio do Facebook é o cara mais foda porque ele escreve um texto de 5 laudas para cada pergunta de 3 palavras? Falando várias bosta? Não é. Principalmente aquele que copia texto dos outros na internet? Gente, procure alguém que está relativamente feliz com a vida. Isso eu acho importante pra caralho, hein? Sim. Isso eu acho importante pra caralho. Sim. Mesmo porque se você quer vai ficar perto dessa pessoa, ficar aprendendo dessa pessoa, tem gente que te puxa pra baixo, que te deixa mal, mano. Você aprende alguma coisa com essas pessoas? Sim. Principalmente a não ficar perto dessas pessoas. Perfeito. Deixa eu sabedoria. Quero até falar uma parada sobre isso aqui, te ajudo a terminar isso. Tá. Meu ex-namorado foi isso. Tu conheceu essa história. É aquela pessoa que é a âncora. Nunca te puxa junto. Ah, um tipo... abraço do afogado. Entendi. Tatue, você que é uma âncora, tatue o pendurado no braço direito. Continue. É, procure alguém que pareça ser relativamente leal a si mesmo. Importante também. Muito importante também. Procure alguém que pareça estar realmente evoluindo diante dos seus olhos. Nenhum mestre permanece igual e com as mesmas ideias por muito tempo. Beijo, Luke. Tá? Pois é. Porra, que filme mágico. Eu queria pegar todos os ouvintes do Magicano e botar na mesma sessão e falar assim, volta essa cena, por favor. Volta de novo. Vocês entenderam agora? Agora volta ali de novo. Olha, bom pro workshop. Entenda Star Wars pra entender a magia. Perfeito. Todo Jedi é um ocultista médio? Justifique sua resposta. Tá, caralho, vários, hein? Isso é pra vinha de admissão na... Perfeito. Na JediCon também. Inclusive, a gente ia montar uma... Procure alguém que pareça estar dizendo a verdade, mesmo quando a verdade não lhe for interessante. Pare de procurar os seus pares. Se você só acha pares, você nunca vai sair do lugar onde você tá. Tem um monte de gente que chega pra mim e fala assim, ai, mas eu tenho a impressão de que eu tô parado. Aí você pergunta assim, o que você tá fazendo? Ou com quem você tá andando? Já responde todas as minhas perguntas. Você é a média. das cinco pessoas, com quem você convive? Não, mas high você stakes. Precisa sair da área de conforto. Saia da área de conforto. Aprender magia é sair da área de conforto. E esse é meu maior problema. O meu maior problema é eu me chutar, cara, pra fora da área de conforto. É a humanidade isso aí, a né, cara? A próxima... essa parte em especial pegou muito pra mim, porque isso é o meu ideal como professora na vida. Procure alguém que prefira estudar ao seu lado do que lhe dar uma aula. Sim. Eu nunca fiquei falando... Tá aqui, ó. Por um acaso eu fico falando uma hora sem parar? Tá, não, porque senão eu seria uma péssima professora de idiomas, né? Não deixaria o aluno falar. Mas tá, enfim... isso que não deixa a Ju mentir sozinha. Mentir em dupla. Vejo muito isso em escola também, viu, Ju? Porque, tipo assim, você vê que a galera parou de estudar faz tempo, saca? Sim. Faz tempo. Tempo. E acho não, que... não aprende nada com a molecada, né? Exatamente. E por último, e o mais importante, diz aqui, Sr. Babu, procure alguém que fique genuinamente feliz quando você lhe tiver ultrapassado intelectual e espiritualmente. Agora, eu peço, por favor, uma salva de palmas. Sim. Duquete, te amo, me liga. Isso é tão foda. É tão bom você ter amigo foda, né, cara? O Duquete é um cara que eu queria ser brother pra você falar assim, caralho. Um, pra você lembrar que você é um bosta e você tem muito a andar. Isso é importante também, né? E o outro, pra você poder admirar mesmo, porque tem muita coisa. E ele não tá se pondo como mestre. Uh-uh. É isso que eu acho mais legal. Tanto é que ele fala, é um conselho. E isso me lembrou algumas coisinhas. Uma delas, um texto do Foucault pro Anti-Édipo do... Citou Foucault, você perdeu. Você fez o quê? Perdi? Desculpa. daquele cara francês. E no Anti-Édipo, que ele tem uma frase, cara, que bate com a... Procura alguém que está relativamente feliz com a vida. Ele fala sobre introdução à vida não fascista, né? E tem uma que eu acho puta do caralho, que ele fala assim, não imagine que precisa ser triste para ser alguém que é contrário ao fascismo, alguém que combate o inominável, né? Mesmo que se combata o abominável, a ligação e o desejo com a realidade e não a sua fuga, né? É que possui uma força revolucionária. Bem, porque tem muita memória, gente que às vezes eu vejo nessas paradas assim de... Sou de sindicalista, caralho. Galera tá, não, porque não sei o que. Falou, não, véio, vamos festejar pra caralho, assim, entendeu? Aí perdemos, tudo bem. A gente não tô esperando ganhar sempre também. Se você ganhar qualquer coisa, é uma vitória. E eu vejo essa tristeza que pega. Inclusive a galera magista mesmo, que infelizmente não tá aqui hoje. Ele tem um cara que ele encontrou na escola. Na época que ele começou a estudar alquimia, ele foi pra uma escola e ele encontrou o tiozão na biblioteca da escola. E aí o tiozão viu que ele tava com psicologia e alquimia do Jung, que ele tava lendo debaixo do braço. E o tiozão falou, ah, você gosta disso aí? Gosta. O tiozão era um alto grau de Rosa Cruz e mais alguma coisa. E ele desistiu total. Ele tava numa deprê assim, fudida, você entendeu? Quem? O cara ou o tiozão? O tiozão. Professor. E ele começou a falar, tipo, ele manjava para um caralho, você entendeu? Mas ele não passou a noite negra da alma, saca? Ele... Ah. Ou tava passando por ela, não sei. Ou ficou nela. Ou ficou... Os últimos 30 anos. O resto da vida. Mas, tipo, ele tava numa parada que o William até chegou e falou assim, mano, que medo de ficar assim, saca? Porque ele virou assim... Guardião de portal também. Guardião de portal. Não serve pra ele, tipo, não serve pra nada. Aí, durante a conversa, você vê que ele explicava às vezes... E dava aquele lampejo, né? Aí ele falava que dava um lampejo, assim, no cara. O cara começava a falar, ele sentia um ímpeto. E depois ele mesmo sufocava esse ímpeto. Tipo, eu não posso julgar que eu não sei o que o cara passou, né? Sei lá o que ele passou. Mas os caras se beneficiavam de um psicólogozinho, né? Ai, cara. Mas mago não precisa de psicólogo. Se ele for implacável, eu não preciso. Não precisa. Deixa, Chilean. Então... Deixa o Chilean trabalhar. Então é foda, né? É foda isso. E aí é justamente essa parada, cara. Você tem que tomar cuidado pra você não virar merda. Essa é real. Mas isso é pra vida, isso não é pra magia, é pra vida. Mas, gente, acho que 98,8% dos conselhos magísticos são pra vida. Viver é mágico. Exato. Sim, sim. É que acho que também o que rola, principalmente quando a gente sacaneia o cultista médio, é porque quando a gente... Ele é médio. Depende, às vezes é um pouco mais alto, um pouco mais baixo. É que assim, a gente é meio contra certos tipos de postura. Eu acho que todo mundo precisa... Existem contextos, posturas diferentes e tal, mas a gente meio que renega essa coisa do véu dos mistérios e do cara que se leva a sério demais e tal. Eu acho que muita gente às vezes procura isso, sabe? Eu acho isso um erro. Do tipo, eu me separei aqui da maioria, e hoje eu sou fodão, controlo a minha vida, controlo o universo. Ou tipo assim, estou lutando contra inimigos, não sei o que, sabe? Tipo, é, paranoia. Mania de grandeza bate forte, né? É, cara que tá achando que é a União Soviética. Inclusive tá no anti-édipo também, forma de paranoia totalizante, tá ligado? Anti-édipo do Foucault. Olha, é um ótimo, uma ótima descrição de magia. Então, vai anotar no pau no cu. É, não pode anotar no pau no cu, não. Eu vou anotar no caderninho do pau no cu, inclusive pau no cu do Foucault, mas eu quero ler o livro. E do... cara, são 3 páginas essa porra. Ah, é? É 3 páginas. Ah, vai se fuder, pensei que era um livro. Mas vou anotar mesmo. O anti-édipo é um livro maravilhoso. Graças a Deus, são só 3 páginas. Minha cara que eu vou ler filósofo francês. Imagina, 7 páginas de... Ai, é que eu acho que, tipo assim, eu acho que, porra, né, se magia é controle do universo, a gente precisa entender o universo. Se a gente precisa entender o universo, a gente não pode se destacar do universo. Você não pode, tipo, se separar do meio em que você tenta controlar? Não sei. Acho que eu sou muito partidário dessa coisa do... ter pequenos aprendizados no seu dia a dia, de onde você menos espera, né? E às vezes eu vejo que tem uma galera que se desconecta nisso de uma maneira, cara, muito foda. André, você tá muito a 3 passos de fazer o juramento do abismo. Você vai chegar lá, cara. Você vai cair no abismo, você vai ter percebido. Vai ter um momento que eu vou chegar, gente. Você vai estar jogando na queda, assim. Então, vamos gravar magicando. Aí vocês vão subir aqui na parte. Quando tu estiver aqui, vocês vão ver um corpo caindo ali. Do lado de fora da janela. André, só vou te pedir uma coisa, cara. Quando você chegar lá no fundo do abismo, grava um podcast com o Coronzon. Entrevistando. Corocash. Foi meu Corozão lírico. De frente com o Corozão. Sempre digo isso. Pode ser episódio 300. Página 98, temos uma pergunta intitulada: quando o magista goético esquece uma promessa? Cara, fazer a introdução? É breve. Fica à vontade. Fala do Cat. Espera só um instantinho. Esquece de dar as coisas pro Erê. Esquece. Qualquer um. Então, demora pra dar as coisas pro Erê. Isso que eu ia falar. Maria Tere, toma em casa. Então, Dona Lívia. Aí depois não sabe por que dá merda na vida. Então demora. Eu não sei por quê. Estão lutando contra os demônios da incompetência. É. E o Zerê lá, tu não pega, filha da puta, cadê minha bala? Cadê? Você prometeu um saco. Tem uns 3 meses, mulher, que as balinhas do Erê estão lá. E tá separado. Ele tá querendo comer as balinhas. Eu vou comer as balinhas do Erê. Tu não come a balinha não do Erê. Como. Eu como em homenagem ao Erê. Olha. Eu acho que o Erê não vai gostar disso. Cara, o Erê vai gostar mais do que você deixar elas pegando mofo. Bom, isso é verdade. É, temos um ponto. Temos um ponto. É. Eu baixo o Erê e como a balinha. Mas tu vai ter que me provar que baixou o Erê. Provo. No show com o cara. Eu quero muito participar desse dia. Não, gente, o ônus da prova é da acusação. Faz sentido. Não no Brasil, mas faz sentido. Vamos lá, então. Então, é um camarada que escreve uma carta relativamente longa aqui, de quase 3 páginas. Que manja numa cabala, né? Manja. Que ele sabe pronunciar V, Guédula? Parece que sim. Aparentemente. E ele tá contando umas experiências que ele fez com Goécia e tal, e que 2 coisas que ressaltaram aqui nesse caos. Primeiro que o demônio não apareceu na forma que ele esperava. Que assim, se você pegar um grimório goético lá, uma clavícula de Salomão, o Lemegeton, ou como é que é o nome lá? O Ars Goetia, né? Tem lá... Esse. São 3 livros. Esse aí é sinistro, o Acererê. É o Acererê, o Acererê. E o Rerê. O Derrê. É hebraico essa porra. Derrê, do Derrê, né? Seminouba. Bug. Próximo. E ele fala que o demônio que ele conjurou, que era o Orobas, se não me engano. Não, Poimon, não? Não, acho que é Orobas. Papatoba Orobas. É esse mesmo. Orobas. Não apareceu na forma que ele queria, tal, mas cumpriu a parada que ele tinha prometido e ele não pagou e passou um tempão sem pagar. Deu merda na vida. Aí ele, caralho, esqueci de pagar a entidade. Aí foi lá, pagou e as coisas voltaram a ficar bem. É, foi o amigo dele, do Cat, que... Aí, exato. Aí o Duquette responde contando o caso de um amigo dele que se fudeu também de uma forma similar, prometeu uma parada pra entidade. A entidade cumpriu a parte dela na promessa. Ele já tá ganhando, inclusive. Sim. Se você é novo no rolê, pode ser que dê uma enroladinha em você, né? Mas tudo bem. Como tem outras cartas aqui do cara que tomou umas enroladas fodidas da entidade, né? Ai, cara, tem uma muito boa. Tem uma do cara, né? que consertou a impressora, fez uma... Pô, isso é muito bom. A entidade consertou a impressora. Não, ele ficou... do cara. Não, olha só, o cara tava puto porque ele não conseguia consertar a impressora. Essa impressora é uma entidade, como assim? Não, não, são gremlins. Gremlins possuem a impressora. Gente, vamos voltar, senão a gente não termina. Tá. Aí ele fala que deu um monte de merda na vida do cara depois que ele pegou essa parada e ele tinha feito uma promessa de pagar o... Paimon, né? Com sangue. É, Paimon com sangue, não pagou, teve uma hemorragia escrota e acabou pagando. Me parece pago. Ou seja, pagar os erros. Não, a conclusão é que o Duquette chega são duas. Pague suas dívidas? Não. Ele fala o seguinte: primeiro, não vai, talvez não apareça mesmo como tá escrito. Não se apaixone por uma coisa. Isso não é sinal de que deu merda. E segundo, se deu merda, provavelmente você não pensou direito no que pedir. Que no caso do negócio aqui do amigo dele, por exemplo, ele pediu um emprego específico, qualquer tal vaga em tal empresa. O cara conseguiu, só que não era nada daquilo que ele esperava. Se fudeu pra caralho no trabalho, tava ganhando grana, não tava. Inclusive, a hemorragia que ele teve estomacal foi em decorrência de estresse do trabalho. Casou tudo, né? Então, é bem coisa de... Então, o problema aqui foi o quê? Classe. Foi que não pagou a promessa ou que pediu a coisa errada? Keller. Eu acho que o cara também... Aí que tem um problema, você não se conhecer, né? Acho que a gente já falou isso. Meu perpétuo favorito é desejo, tá ligado? Então é foda. Se você não sabe o que você quer, você não sabe pra onde você tá indo, manja. Então, tipo, realmente, se você não sabe pra onde você vai, qualquer lugar serve. Foda-se, né, pra onde você vai. Quem fala isso é o gato da Alice. Cheshire. Aquele gato com a voz assim, aquele sorriso de drogado. Você fez igualzinho. Fiz parecido? Então, bom, tentei fazer uma assunção da forma de Deus. Se você não sabe pra onde você tá indo, qualquer lugar serve, cara. Então é importante que o mago saiba pra onde tá indo. Uma das definições do mago é justamente isso. Tipo, eu sei o que tá rolando, né? Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero. Por isso que eu acho que Goetia, ele é uma coisa muito específica, mano. Eu tenho certeza que é aquilo que eu quero, é aquilo que eu preciso. Ou uma coisa tipo, vamos ver se faz barulho. Tem muita gente que invoca pra ver, faz uma manifestação aí. Tem muita gente que invoca que tá precisando de um abraço. Tem essa história. Lembra esse meme, né? Tem, tipo, um abraço. O que você quer? O que você quer? Um abraço. Um abraço. Eu também. Ele falou que eu também quero. Então, tipo, ou seja, gente, a Goetia. Não, legal. Eu vou repetir de novo. Vamos sabendo, né? Vai vamos sabendo um pouco mais. Você vai passar por isso em algum momento, tá ligado? O que o Duquette fala em outras. Pedido em voz alta. Vê. Sim. Se, antes de começar. Vê como o mestre do RPG pode te foder. Exato. Antes de você pegar o cinto do couro do leão, senta. Pega o que você escreveu no papel, porque se você não escreveu no papel também tem mais chance ainda de dar errado. Pega e lê em voz alta. Às vezes na hora que você leu em voz alta, que você se ouviu, você fala, ih, acho que não tá muito claro isso aqui, né? Dá pra consertar. Evita muita dor de cabeça. E se experiência bem, própria. Você tá precisando forçar, não é natural, né, cara? Você vê que tá forçando muito a barra ali. Outra coisa que o nosso amigo Duquette fala é que uma relação com o espírito goético é uma parada duradoura. E que você não deve embarcar nela para pedir uma coisa idiota. Sim. Você deve pedir coisas que você esteja disposto a pagar com uma mudança de vida. Porque o resultado vai chegar para você através de uma mudança na sua vida. Isso. Se você pedir dinheiro, você não vai só achar dinheiro no chão. Coisas vão acontecer na sua vida. Para que dinheiro venha. Sim. Então você tem que estar preparado para embarcar na jornada. Alguém vai assaltar o banco na tua frente, vai jogar uma bolsa na lata do lixo. Você fala, tem que correr, talvez. Talvez. Eu topava. Eu acho que é isso, tem que botar uma máscara de Dalí e correndo. Tá famoso, você viu os brasileiros que foram presos? Vi, maravilhoso. Youtubers. E quebrando a vida em família e mágica. É a página que aparece a piroquinha, né? É, maravilhosa. Tem uma piroquinha. Eu não tinha visto! É um orelhão e ao mesmo tempo é uma piroquinha. Eu não tinha visto que era uma piroca. Agora eu nunca mais eu vou desver. Ai, não tem como desver. É uma piroca. Pode ser um ossinho. Ah, tá, entendi. É que ela é uma diferente. Cabeçuda. Piroca cabeçuda. Uma chapeleta larga. Começa com orientação. Preciso da orientação de um mestre, né? Já tá. É. O Eric que fala chapeleta. Desmerilhando a chapeleta de geral. Pois é, poxa, vários ouvintes, alguns ouvintes, né, gente? Inclusive com histórias bem tristes, né? De, poxa, os meus pais pegaram os meus livros e botaram fogo. Ou, poxa, eu não consigo ter uma prática mágica em casa, eu não posso nem falar em voz alta, porque mesmo que eu esteja no meu quarto... A chinela come. E eu vi essa pergunta aqui, eu achei que também, talvez, assim, fosse bem... bem útil pra gente comentar também, né? Que é lá na página, se você tá com o livro aí, é lá na página 118, e o título dela é Equilibrando a Vida em Família e a Mágica. E aí, gente? Acho que a gente já falou se a gente já tem problemas ou não num outro episódio, mas... A carta é de um cara falando assim, que tipo, ele acha incrível que o... Teoricamente, né? Pelo menos até onde ele tem contato com o Duquette, o Babalon... ele consegue equilibrar a vida família, paga conta, trabalho com sacerdote da igreja católica gnóstica, sei lá, esposa, 30 e tantos anos casado, filho. Toda segunda-feira dando aula. Toda segunda-feira dando aula, essas porra toda. E que ele acha isso, assim, fantástico. Como que faz pra equilibrar tudo isso, né? E aí o Duquette, ele começa falando que primeiro ele acha que ele não equilibra tudo isso muito bem. Eu acho maravilhoso isso, tá ligado? Porque realmente... É você imaginar que... Ai, o cara tem a vida perfeita. Não, meu ninguém amigo. Tem, não né, tem, cara? Ninguém tem a vida perfeita. O cara tá onde tá, não sei lá, grau foda, faixa... Não sei quanto do Dan, da OTO, mas o cara cortou um dobrado. Ele sacrificou muitas coisas pra isso, né? Sim, cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Já diria Thanos. Diria Thanos. Oxi. Vinícius, como você equilibra vida mágica... Não sei, acabei de voltar do banheiro. Então, por isso, como você equilibra vida mágica, vida pessoal... Pra mim é cachorro, tudo a mesma merda. E é isso aí vai. Tipo, você ser incompetente em todas essas áreas. Como assim é tudo a mesma merda? Tu tá cozinhando, de repente tá invocando um demônio da Goécia junto? Ué, nunca aconteceu contigo. Pare, minha amiga. Essa casa é uma loucura. Chega Juliana, Juliana, o que que é cozinhar se não alquimia? Não, mas cozinhar é um ato... Beijo, Tupá. Vamos lá, cozinhar é um ato básico. Olha aí. É, e se vocês olharem assim, a minha cozinha lá no momento, vocês vão ver que foi uma invocação do demônio. Então a gente. Não, a gente fez uma massa, massa do caos. Ontem. Que delícia. A gente fez uma massa do caos. Fez uma lasanha que. Putz. Vou pegar a panela de pressão. Só para ver seu cozinho mais depressa. Exatamente. Nossa, que saudade, Rodolfo. Não tenho compromisso. Nenhuma saudade. Até faleceu. Se eu lavo seu cozinho, ninguém tem nada com isso. Isso aí era uma loucura na minha infância. Você que é novinho... Tinha o cassete. Procure saber. Cassete. Como diz a Raquel. Beijo, Raquel. Como diz a Raquel, procure saber. Procure saber mais. Mas então, pra mim, tudo... Eu tenho as condições... Eu criei as condições ao meu redor pra que seja tudo a mesma coisa. Saiu do armário... Opa, isso não tava sabendo, não. Não? Não? Não. O que, que eu tô fazendo aqui? Quarta-feira, cara. Não tá, eu não tô entendendo porra nenhuma, enfim. Tá bom, um abraço. É, tá, tudo bem, eu entendi o seu ponto, né? Por exemplo, você saiu de um emprego mundano, profano, pra trabalhar com o que você curte. Uhum. E você fez atos para que aquilo... Você foi pra action, como uhum. diria nosso queridíssimo Gabriel Goff. É, e como mesmo o próprio Duquette fala aí, ele acorda todo dia, faz a... poção, beberagem mágica. Café? E faz um ritual muito grande. Pra ganhar dinheiro. Um ritual que leva 8 horas. Por dia, cara? Por dia. Nossa, mas no fim do mês o dinheiro pinga. Caralho, é batata. Incrível isso. Só trabalho. Aí ele vai na combosa dele pra trabalhar ou cantando um puja de Ganesha. Abriu o caminho. Que ele acha a Ganesha bacana porque é barrigudo que nem ele. Tá certo. Mas não dá choque de egrégora? Da combosa. Não vou morder o beat. Gente, não dá pra você invocar, pra você equilibrar perfeitamente vida isso. Por quê? Porque a nossa vida é corrida pra caralho. Eu tô falando como o cara que faz 1500 coisas, assim. Aff, o Keller conta o dia dele, me cansa só de ouvir. Não, tem dia que eu me canso de viver esse dia também. Eu não sei que horas ele dorme, gente. Tem dia que eu me canso. Essa noite mesmo, a noite passada, eu fechei o olho e acordei de manhã. Caralho, tô indo trabalhar. Mas é uma coisa que é presente na minha vida, tipo... Ontem mesmo foi um caso que 2 horas da manhã eu tinha... Ok, vou dormir? Não, vou fazer a mesma cumba e depois eu vou dormir. É, não, sério. Tem coisa que é prioridade, né? Dormir pra quê? E tipo, algumas coisas me ajudaram muito. Coisas mundanas mesmo. Primeiro, né, GTD e ZTD. ZTD eu não conheço. É o Zen to Dawn. Foi você que falou também do ZTD, não? Alguém tinha me falado também dele. Foi um ouvinte que o ZTD é uma forma simplificada do GTD. Eu gosto de GTD. É mais fácil de aplicar. Ah, depois você me fala. Letrinha, avisa aí para as pessoas. Isso não tem nada de esotérico. Não, isso é Things Done. Daquele livro... Things. Como que é o nome do... Things. Como que é o nome do livro brasileiro? Fazendo as coisas acontecerem? Sei lá. Não sei a tradução. Procura aí, cara. O ZTD, tipo, facilitou muito a minha vida. Se é uma coisa que eu posso fazer em 2 minutos, eu faço na hora. Isso. Isso é GTD também. É, eu vou organizando e tal. O ZTD é uma simplificação. Boa, vou dar uma olhada. E agora já tem uma etiquetadeira. Painel com dados, essas porra toda assim, me ajudou pra caralho. Pra caralho, pra equilibrar esse monte de coisa. É, na verdade, você equilibra a vida adulta. É isso mesmo, é isso mesmo. E a outra parada que me ajuda muito, essa é um pouco mais mística pra você falar e tal, é você fazer escolhas. Por exemplo, eu adoro teatro e eu adoro banda. Sempre fiz teatro, sempre tive banda. Não dá pra fazer isso, gravar podcast, dar aula e mestrado. Alguma coisa tem que ir embora. Gravar podcast é uma parada que me dá muito prazer, conheci gente maravilhosa com isso e adoro. Não vou tirar, certo? Mestrado. não vou tirar. É o próximo passo entre aspas. Mas ele acaba. Essa cadeira, mas ele acaba, essa carreira. Mas ele acaba. Então, daqui a uma hora ele sai sozinho, né? Trabalho, eu preciso ganhar dinheiro. Banda e teatro não é um trabalho para ganhar dinheiro, principalmente no Brasil. Especialmente não é um trabalho para ganhar dinheiro, ponto final. Você vai dar aula, um ganho suficiente mesmo. A galera aí do teatro e tal tá ganhando dois salários mínimos quando tá ganhando bem. Entende? Às vezes dá para viver, mas é meio complicado. Então alguma coisa tem que ficar de lado. Você tem que escolher também, né, cara? Isso porque eu nem falei das macumbarias. E aí, magia do caos é bom. Porque ela simplifica, você não precisa de tanta coisa, você não precisa de tanto tempo, você não precisa de tanta, né, tanta pomposidade. Ela corta uns 20, 30% do rolê também. Facilita muito. É por isso que tem uma tendência na internet de falar mais sobre isso, né? Você for ver, as pessoas, como é que faz magia? O pessoal tá perguntando de magia do caos. Porque é popular. É mais popular, isso. Magia para o povo. Magia para o povo. Por quê? Porque é mais fácil, tá todo mundo corrido e tal, aí vem as pessoas que querem as coisas fáceis, mas, porra, eu vou ler esse negócio todo aqui da A. É difícil. Só bater uma punheta? É difícil na vida cotidiana a gente ter tempo pra fazer magia cerimonial, por exemplo. Você precisa de pessoas, você precisa de tempo. E galinhas. Posso dar um exemplo prático? Pode. Porra, eu tava fodida de saúde. Eu não vou orquestrar. Não é pra falar, João. Não é pra falar. Brincadeira, foda. É pra falar assim. Não, não. Eu vou gente. Falar, você atrapalha todo mundo. Sou in. Não vou debater. Mas não é outubro? Pois é. Não é outubro. E eu conheço também Braço, Frauchon, tá? Beijo. Que também ficou dodói. Porra, você não vai começar a fazer um bagulho que vai demandar uma energia foda sua. Você não tem energia, se você não tá com energia. Gente, simplifique. Não tem. Porra, na bruxaria não tem essa não, mano. Ah, então se não tem o cinto de cor de leão, não vou fazer o ritual? Foda-se, meu irmão. Faça com o que você quer. Simplifica. Tenha menos passos. Quando você entrar na porra do círculo, traça a porra do círculo e tá fazendo suas coisas, fala assim, olha, bota a tua intenção real. Eu não tô muito bem, então hoje vai ser assim, assim, assado. Obrigado. Tum, tum, tum. E agradeça e faça o seu rolê e abre o círculo e segue sua vida. Sabe? Eu também acho, assim, a galera fala, ai, porque magia do caos é fácil. Gente, desculpa, eu não acho fácil. Não é. As pessoas vendem, ah, é só bater uma punhetinha. Gente, magia do caos não é fácil. Se você acha fácil, você tá fazendo errado. Tá fazendo errado. Gente, ela é hoje... mais simples, porque ela tem menos informação. Mas ela ainda é complexa. Ela sei pode, lá. Inclusive, ser mais complexa. Sim. Pois é, 80% das coisas que eu leio hoje é sobre magia do caos, porque eu tô tentando me inteirar no rolê. Porque não é assim, tipo, ah, é fácil. Ai, eu sou um Constantino, eu mijo no cantinho, tenho elemento água. Desculpa, amigo, não é assim. Você tá fazendo assim, tá errado. Eu que nem sou do caos. Posso mijar nas coisas, não? Não, pode, se você quiser, pode. Carnaval tá cheio de Constantino. Mas... ele invocando elemento água. Carnaval, elemento água. Não, eu não acho que seja fácil. Eu acho que tem que ter um mínimo pra fazer. Não é assim, tipo, não. Ah, eu vou ler um fórum da internet, eu vou sair fazendo magia e ganhar dinheiro. Não é assim. É, para algumas pessoas... É... Nada que vale a pena... Não se respeita os magos do caos não, amigos. Magos do caos estudam também. Então, nada que vale a pena vem fácil. Passa assim, ah, não, caiu dinheiro. Caiu um doutorado. Pode até vir, caiu. Mas aí depois tudo se fode. Não, mas tem preço no meio do caminho. Coisa, errada, né? Pronto, não cai pronto. Você vai ter... Ai, tipo, tive muita sorte com o doutorado, com o mestrado. Legal pro caralho, ganhei bolsa, não pago um centavo. Mas tô me fodendo no rolê, né? Então é isso que a Lívia tá... Eu mas acho é isso que eu queria, né? Então. O preço é pago sim, com sim, sangue. Sim, eu quis. Suor e lágrimas. E essa é a questão. Teve uma... Inclusive, eu tô num conflito pra ver se eu vou querer a próxima etapa. Tipo, tô perguntando, eu quero. Eu não sei se eu quero. Se eu não sei se eu quero, eu não quero. Você entendeu? Eu tenho que saber que eu quero a parada. Uhum. Conversei com um brother recentemente... com um amigo e tal, e realmente, tipo, ele tava falando sobre uma decisão, pai, queria uma determinada leitura tal, de tarô e tal, ele tava querendo uma decisão. E durante a parada da leitura saiu que ele já tinha tomado a decisão. Eu falei assim, não, a decisão tá tomada, cara. Ele falou, não, na real tá tomada mesmo, só queria, tipo, uma confirmação pra ver como é que tá por trás dos planos. A decisão tava tomada, assim, entendeu? Cara, é um cara que, tipo, eu tomei a decisão, a decisão tá tomada, é isso aí. Acho legal essas coisas. E também, se você toma a decisão, você lidar com as consequências dela, né? Ah, eu vou voltar. Não, cara, calma, só volta se não tiver outra alternativa, só, se for uma decisão voltar também, sabe? Seria muito bom se a vida tivesse save point. Tá, e... não dá pra fazer, mas não é fácil, assim. Eu acho mó desrespeito, na real, com caso a galera. O pai da mãe tá sempre lá, né? que estuda a causa, a galera acha que é cagar na minha e rodar, manja. Eu sempre achei isso, assim. Olha, Ju, falam, não é, mas pode ser. Não, eu sei, mas é que eu acho que é mó desrespeito a galera que tá lá e tá querendo passar uma mensagem da hora, mesmo que for no fórum da internet, no Facebook, porque sempre chega alguém que acha, ah, então é só cagar na meia rodar que eu vou conseguir o que quero. Meu, não é assim. Eu quero fazer nada é assim. Vocês acham que o bagulho é fácil, que o bagulho é rápido? Aqui, vou fazer. Eu tô comprando briga que nem minha, foda-se. Não, isso é. Foda-se. Dá pra equilibrar respeito, magia? Vamos cagar na meia rodar e fazer uma live. Vamos fazer. Acho justo. Que não seja aqui. Na casa do Andrei, é. Só pra fechar a pergunta, né? Magia e vida pessoal, dá pra lidar? Dá. Dá, mas de vez em quando. Ah, vai dar merda, vai. Mas cada escolha uma renúncia. Pô, tem uma outra pergunta aqui que mandam pro Babalon, que é o cara que tá preso. Mano, como é que eu faço aqui pra fazer minha magia aqui na prisão? Puta! Mente e a visualização no cara. É maravilhoso, é verdade. Mas aí já a gente não se preparou pra falar disso, mas leia o livro. E tem uma história daquele mas cara. Mas querendo, né? O cara tá querendo. Tem uma história que você ficou famoso no Motherboard, acho que saiu, de um cara que tava preso e fazendo as paradas de visualização e tal, fazendo os pedidos, as paradas dele, ele, entre aspas, foi inocentado, tá ligado? Não é inocentado, assim. Mas ele tem um rolê. Não fiquei sabendo disso, não. Vou ver se eu acho, eu coloco aqui. Nesse caso, é um pouco mais complicado dele, porque ele tá querendo... Fazer o Abramelin na prisão. Aí é um pouco mais complicado a história, mas... Você tá pedindo muito pra se fuder, né, cara? Mas tudo bem. O cara tá na prisão. É o melhor momento. Repare que a prisão nos Estados Unidos é diferente da nossa, né? Ele não tá numa cela com mais 80 caras. Às vezes ele tá numa solitária, inclusive. Ou no máximo numa cela com mais 3 caras, sei lá. Falando em Abramelinda da prisão, isso nos leva pra próxima pergunta aqui. Isolamento. Página 110. E a pergunta se chama. Abram suas bíblias. Ela se chama-se. Isolamento é necessário para invocar o sagrado anjo guardião? Sim ou não? Próxima pergunta. Significa? Significa. Significa. Pior que ele tem umas respostas que a gente faz assim. É. Significa? Significa. Mas se você quer a resposta completa... E a pergunta do cara é o seguinte. Pô, eu sou uma pessoa normal, levo uma vida normal, trabalho, tenho família, não tenho grana suficiente para parar 6 meses e fazer uma operação de Abramelin. Ah, caralho, ponto final. Como que eu faço aqui pra chamar meu anjo guardião? Ele fala assim: dilui. Faz do jeito que você pode, faz com sinceridade. Coloca o esforço que você pode, sem se fuder, e um abraço. Pronto, mas é isso aí mesmo. E vale, inclusive, pra vida, tipo, ai, dá pra equilibrar a vida e magia, pergunta anterior? Dá desde que você não foda nenhuma das duas, né? Tipo, desde que a magia não foda a sua vida e sua vida não foda a magia. Tudo lindo. Isso nos leva pro lance do Algo Aids do. Do Libernu. Que a gente falou no episódio passado, retrasado? Episódio. Passado. Alguns dos episódios passados. É. Atrás. Isso. Não, pro episódio futuro não foi, então foi episódio passado mesmo. Pode ser, porque eu descobri que o futuro não existe. Ah, tá, então. Ah. É. Nem o futuro, nem o passado. Sim. Todos então, são presentes. Então tem um outro episódio em que é dito. Em algum presente da sua vida. Isso tenta é achar definitivo, qual é. Né? Que existe no português, que é maravilhoso. É dito que pra você fazer essa invocação do Sagrado Anjo Guardião nos tempos de hoje, você não precisa de nada disso. Você precisa fazer o seu juramentozinho. Todo dia você fazer sua, entre aspas, devoção. E arranjar outra forma de ficar louco, né? Que não seja rezando igual um imbecil. É, vai... Abre os comentários de uma notícia. Aí você começa a ler, você fica louco. Caralho! Perfeito. Você quer invocar o Sagrado Anjo Guardião? Gnose por Ira, né? Agora no G1. Nossa, e você vai. Não, você vai agora no G1. Melhor que nós. E você vai exercitar o seu amor cristão e sua conversação com o Sagrado Anjo Guardião, abençoando cada um dos filhos da puta que estão comentando ali embaixo. Se você chegar no fim de 7 comentários, 7 notícias. Sagrado Guardião tá invocado. Fica a dica aí. E ele vai falar, meu, por que você fez isso? Por que você fez isso com você mesmo? Ele vai chegar. Otário do caralho. Ele vai te dar uma frase. Você é um otário. O anjo aparece e fala, fica os 18 meses, você sofre menos, cara. É. A galera da magia tem que ter brother, né? Tem que ter broderagem. Minha rinite tá um veneno. Tem que ter broderagem. Então não é pra você se isolar não, cara. Mas existem práticas que são pessoais. Com a grande maioria tem delas. Tem práticas que você não precisa colocar no Instagram. Na verdade, eu acho que nenhuma delas você precisa, né? Mas fica bonito. Mas tem umas que não precisa. Imagina, o cara faz uma goécia louca, tá dentro do círculo. Aí lá na frente tá o triângulo, ela faz bate uma selfie. Eu com meu brother. Andrei, é o que mais tem. Tá falando sério? Tem gente que invoca o Abramelin e fala assim... tira a foto daí de cima pra pegar melhor. Caraca. Cara, tem uma galera que faz invocação guide que tira a foto da fumaça do incenso pra falar, tá vendo ali? Tá vendo ali? Só se eu ver um negocinho do cigarro acendendo no escuro, assim. Aí eu vou falar, agora deu certo. Aí a pessoa caga na caceta. Caguei tudo. Agora a calça pesou. Aí você ouve no... Peido pesa. Você ouve aquele barquinho com aquela voz do Filipão lá, do nossa! Big Filipe. Como é que é? Black Filipe. Big Filipe. Filipão. Nossa, esse é o treinador da seleção. O Filipão é o treinador. Que merda. Eu ia querer você morrer quer? Se eu ouvisse alguma coisa com a foto do Filipão na minha orelha. Black Filipe já é outra coisa. Já é outra coisa. Você quer sentir o gosto da manteiga? Ouvinte. Ter vestidos bonitos. Eu quero artes do Filipão com chifre. Falou na orelha da Ju. Na minha orelha. Fala na orelha da Ju. Fudi, olha. Oxi. Tá. Próximo. É, vai ser... 126. Ó, mais duas, tá? Muito bem, já que a gente tá falando de família, né? E quando você tem filho em casa? Será que pode fazer mágica? Será que pode fazer mágica? Eu acho que sempre pode, né? Truque de mágica, assim. Se for pra mim, então eu vou amar. É, mas, poxa vida, será que eu posso praticar goécia com crianças em casa? Não, esse cara tá perguntando se pode fazer coisa do necronômico. Puta, pode crer. Muito bom. Enfim, mas a pergunta que fica é, poxa, tenho filhos pequenos, será que eu posso ser um magista? Será que eu posso treinar em casa? Será que vai pegar no olho do menino? Então, eu achei interessante essa pergunta porque eu já estive numa situação... Que a pessoa falou assim, não, pô, estão jogando uma coisa em cima de ti, não era eu, era um amigo. Hã? Você precisa agredir, você tá uma situação que eu preciso agredir uma criança. Agredir um idoso. Não, não precisa agredir um idoso ainda. E a pessoa que estava fazendo, como é que é, estava tentando fazer, eu não gosto daquela pessoa ali, vou passar uma macumba pra ela. Fazer um ataque astral. Pra pessoa, enfim. Até querendo foder a vida de outro e a vida da outra pessoa está meio indo pra merda mesmo. Não sei se tá funcionando. Tá funcionando? Efeito placebo? Super forte. Placebo. E até o momento em que essa conhecida descobriu que tinha uma criança. Tinha uma criança que tava ficando alguns dias na casa do cara que ela tava querendo passar a cara no chapisco. Aí ela disse, não, criança e tal, não sei o que, não pode. Magia perto de criança, não, porque a criança está aberta. E ela vai... A moleira ainda tá receber. Ainda tá molinha. O Ajna, né? A moleira do Ajna ainda tá aberta, ainda pega aberta. Fácil. E, então, quando ele falou assim, tem problema magia perto de criança? Eu lembrei na hora de falar assim, não, magia perto de criança não, porque a criança está aberta. Eu já ouvi outro mindset. É? Criança é um bicho super protegido que pra pegar nela é foda. Sabe? Tipo assim, eu já ouvi essa parada. Criança é um bicho mega protegido, pode acontecer, mas... Bicho, criança cai do alto da árvore, nem se arranha. Raramente. Duas coisas que você não vê morrendo. Criança e... Bêbado. Desses dois estão. Pomba, eu ia falar assim, já viu pomba nascer e morrer? Eu nunca vi. Gente, já vi as duas coisas. É por mitose. Eu já vi pomba nascer, já vi pomba morrer, mas nunca vi a mesma pomba nascer e morrer. É verdade. Que além das pombas se reproduzirem por mitose, a gente acabou de descobrir, tem essa parada de que, tipo, criança é protegida e tal. Já ouvi esse outro lado. Pode ser o mindset, tipo, eu boto na minha cabeça que quem diz isso é Jesus, né? É? Vinde as minhas criancinhas, é delas o reino do céu. Minhas criancinhas. Coloca a mão dentro da calça do pai. Saudade. Minhas criancinhas. Saudade. É um negócio muito triste, a gente tá no mundo agora em que é vinde as minhas criancinhas. É ofensivo, né? Parece um negócio pedófilo total. Agora você imagina Jesus vestido de palhaço. Vinde as minhas criancinhas. Só um minutinho. Beijo, Padre Pedro. Saudades. Continue, por favor. Ajoelhou. Saudades dessa batina. Essa é uma das respostas que eu mais gosto dele, assim. É, você não é especial porque você é um desconectado da Matrix e o seu esposo, sua esposa, também é super especial, e aí você vai contar pro seu filho vai chegar na escola e falar assim, nossa, meus pais não vão na igreja, meus pais fazem capirotagem em casa. Então, eu sou uma criança muito descolada. Não. Crianças gostam de vidas normais. Crianças gostam de vidas que correm igual a do amiguinho. Acorda cedo, vai pra escola, toma bronca da mãe que não escova o dente antes de dormir. Criança precisa disso. A criança não precisa exatamente saber o que eu faço lá no meu ritual. Não. Quando ela tiver, um dia ela vê um livro, não sei o que, ela tiver curiosidade, conta. E ele fala assim, ó, meu filho foi criado com a maior liberdade de conhecer. Ele, isso, obrigada papai e mamãe, aliás, agradecimento público, que a gente só mete pau no, na mãe e no pai, né? Agradecimento público, minha mãe e meu pai sempre foram muito abertos e sempre falaram, ah, você tá com curiosidade, pode ir. E foi assim que eu visitei terreiro, foi assim que eu visitei. Universal é o Senhor, que eu fui para lá. Não, é Jesus Cristo é o Senhor. Começa, né, o slogan. Fui para vários lugares, conheci várias religiões, porque os meus pais falavam, ah, você tem curiosidade? Pode ver. Obviamente com pessoas de confiança dos meus pais, mas sempre fui acompanhada e gostei muito. E ele fala isso e eu achei uma coisa muito pertinente. Não precisa ficar também desde pequeno contando pra criança, ó, vamos cruzar, vamos fazer um pentagrama aqui no chãozinho do seu quarto. Vamos fazer um pontinho riscado? Caveirinha, venha trabalhar. Cara, pontos de criança pra criança. E é muito bacana, eu achei muito legal essa posição dele. Tipo, amigo, para de se achar especial. Você é só uma outra pessoa que tem outras coisas, tem uma frase, coisas diferentes. Tem uma frase dele que resume isso de forma maravilhosa. Aqui, ó. Por favor. Tudo de bom. A mágica não é prejudicial para crianças, mas pais que se comportam de forma muito dramática, sinistra, temerosa e supersticiosa costumam ser. Puta, maravilhoso. Tem, cara. E tem muito pai que faz isso sem fazer mágica, inclusive. Pois é. Pois é. Pra caralho, pra caralho. Pois é. Então, na verdade, você tem que... Olha só. Será que no mundo moderno, a maior mágica que eu posso fazer pro meu filho é dar um lar decente? Gente. Dá atenção. Olha aí, ó. Pare de silenciar o seu filho dando a porta até abriu. Rapaz. Eu acho, inclusive, que é bom não ter filho hoje em dia, porque tá foda esse mundo. Mas enfim, eu só tenho uma crítica. Pare de dar aparelhos eletrônicos para silenciar o seu filho. Se você teve um filho, deixa ele viver. Vai. Exatamente. Ele vai cachimbo de crack na mão do moleque. Não, fechou. Não. Posso fazer essa pergunta? Ai, pode. E aqui, o cara, nome removido, ele pergunta assim, por que que a homossexualidade não é discutida na mágica sexual? Eu quero responder. Não é discutida na mágica sexual porque a homossexualidade... Isso mesmo, toda vez é essa. É essa. Eu que errei da outra vez. A homossexualidade, infelizmente, não é discutida em ambos. At all. A magia é só... mais um lugar em que não é discutido. É. Acho ótimo o lance do próprio Livernow, né? Que ele tá falando da quadriga sexualis. E ele fala dos quatro tipos de congresso sexual e não fala do congresso reverso. Simplesmente finge que não existe. Não sei. Não tem. Não é comigo. Foda-se você. Se você... Simbolicamente, a magia construída europeia, ela é bem excludente com relação à homossexualidade. Sim, mas a gente não parou no século... Não. Presta atenção no que eu tô falando. A magia europeia, construída simbolicamente, não é. Sei lá, você tá sempre falando sobre imagem do feminino com o masculino que constrói alguma coisa. Você tem umas imagens, sim, que são andróginas, ou uma mistura, ou algo assim. Tem algumas imagens que elas são correspondentes a essa parada, né? Que eu tinha alguém que me falou assim, olha... Quando você faz magia heterossexual, você utiliza Vênus. Quando você faz magia homossexual, você utiliza Mercúrio. Eu nunca entendi, mas eu achei legal que era uma regra. Pode ter algum preconceito embutido nessa regra? Pode, com certeza absoluta. Mas eu já achei interessante por ter alguma regra, sabe? Não é uma coisa que é ignorada. É discutido, pelo menos, alguém, né? Pensou isso, você entendeu? Pelo menos colocaram lá e tipo assim, ok, eu acho que isso vai aqui, eu não tô ignorando. Você pode levar pra trás, porque assim, então quer dizer que esse Vênus é a questão do amor, então é só... Amor é só heterossexual, se eu tô usando Mercúrio. Você pode fazer essa discussão por trás. Pelo menos tem discussão. Mas tá no papel, pelo menos já é alguma coisa que é uma coisa que não é ignorada, né? É tão. Assim, se a gente for pensar bem, a imagem do Crowley como sendo o cara que revolucionou a magia no século XX, o maior nome da magia do século XX, talvez. Ele era um cara bissexual. E mesmo assim ainda existe uma resistência muito grande principalmente com Telemita. Telemita que tem preconceito com homossexual. Então pode falar que ele era bissexual e tava mais no espectro pra gostar de macho do que qualquer outra coisa. Cara. Sim. Mas a parada que ele fala aqui, que eu acho que resume, é: a coisa importante a se lembrar é que, em última análise, mágica sexual é sempre uma operação solitária. Sim. Você meio que tá usando, né? O outro pra isso aí. Às vezes o outro tá te usando também. Uhum. Tudo bem. Porque não tem problema. Você pode usar as pessoas. É um egoísmo mútuo, né? Uma coisa assim. Se os dois são adultos e concordam com isso, não tem problema. Mas e que, no fim das contas, é uma coisa de polaridade. Se polaridade estiver sendo exercida, seja lá o que ela for, inclusive, é muitas vezes essa mesma polaridade que o Vinícius está falando. Acho que a gente pode levar para a coisa da atribuição de papéis mesmo, né? Então eu assumo um papel, um determinado papel para representar essa polaridade e tal, porque a ideia é criar uma coisa de um renascimento. Inclusive, para quem ouviu o episódio de Telemann, essa é a mudança do grau 9 para o grau 11. Sim. É só a mudança de polaridade, nada mais. Ótimo. Tipo... Então pode ser pintinho no butico mesmo do seu amiguinho. Tem imaginação? Tem até isso aqui, eu acho, peraí. Não é preciso ter muita imaginação para fazer as óbvias modificações técnicas para adequar os trabalhos para uma modalidade homossexual. Pronto. Exatamente. Pronto. Pelo ronco do motor? É, você faz o que você quiser. Exatamente. Pelo ronco do motor, grau 11 no elevador. Vamos por aqui. Tá, posso só para fechar o livro? Ela fecha o livro. Babaca! Desculpa, eu não aguentei. Eu sei que você não segura. Você não segura. Hoje. A pessoa fala assim, gente, desde que eu comecei a ler sobre ocultismo, bicho. Só aconteceu merda. Desde que eu comecei a ouvir um certo podcast, nossa, tem umas coisas esquisitas. Abriu os chakras. Abriu os chakras. Ninguém, você não abre o chakra ouvindo podcast, só pra avisar. Eu fui na festa Raves. E aí... Como é que é? Vocês viram aquele meme lá do... Da festa rave goética com o Gabriel? Caralho. O cara tava no rave. É verdade, eu era o chakra aberto. Dois DJs, um incorporou o Tinhoso. Não, todo mundo estava incorporado. Quem falou essa parada aí? É um mongoloide que falou essa parada aí. É uma pessoa com problema. Uma pessoa que eu pago a internet pra ver isso. E aí a pessoa fala assim, olha, desde que eu comecei a ouvir esse podcast do demônio aí... Eu tô sentindo umas presenças malignas, bicho. Mas que isso porra aí... é essa? Tá falando no nosso podcast, é isso? Mas isso aí é o problema. Kido, é, no livro, tá falando do Magicando mesmo. Aí... Caralho, olha que ousada na minha cara, na frente casa. Dos ouvintes. Mas eu tô falando... É verdade. É que é tipo quase o Magicando, entendeu? A pessoa tá quase falando... Não, desde que eu comecei a ler sobre isso, eu tô sentindo umas presenças malignas. Elas sempre estiveram aí, meu amigo. Calma. O que que eu vou fazer? Daí ele... Ele naquelas mais. Naquela. O Babylon, naquela finesse maravilhosa, diz assim: querido, você é muito novo nisso. Não tem presença nenhuma maligna. Beijo. Você está sugestionado. E aí então eu queria muito ler isso aqui. Cadê o meme do Rogerinho falando? Mas aí é um problema mental seu. Não tem culpa se seu pai e sua mãe tem um parentesco. Problema mental seu. Tá bom? Então, gente, assim, é que nem aquela coisa. O cara que posta no Facebook. Ai, eu não vou escrever... Porque senão vai dar errado, que vão mandar inveja. Amigo, as pessoas têm inveja da Beyoncé, não de você. E ela tá só sucesso, né? A Beyoncé eu tenho inveja, agora você é um fodido, bicho. Vamos lá. Perguntas dos... Perguntas dos universitários. Vamos lá, agora que vem, agora que eu tenho medo, que agora vai ser... Agora, eu já vou começar com uma que eu ri alto. Inclusive, tem até uma pessoa aqui que... Quem é o arroba? Caro arroba... Não pode falar o nome. Não, tem que falar... Caro... Arroba removido. Pergunta assim para nós. Jandy, verdade ou não? Funciona mesmo ou não? Vale a pena eu me matar naquele alfabeto enoquiano ou não? Ih. Ulisses, vai lá na sua caixinha de mensagem. Vamos parar de citar o Ulisses, que ninguém tá entendendo porra nenhuma. Só a gente sabe o que é o Ulisses. Tá bom, posso explicar pra eles quem é o Ulisses? Não, não pode. Tá. Vamos ficar na expectativa. Pode, não pode, não. Beijo, Ulisses, que ouve a gente. Tá bom, beijo, Ulisses. Depois vocês vão... Ouvinte, em breve vocês vão entender quem é o Ulisses. É o cara do livro. Mas já fica já com o pau na mão. Vale a pena aprender enoquiano? Sim, principalmente as primeiras evocações enoquianas, elas têm vários outros usos mágicos que não só o enoquiano. Não só chamar anjinho. Não só chamar anjo. Não, é. Sim. Tem outras paradas. Tipo, ela tem outras funções. Tipo o quê? Eles dão um exemplo. Vários exemplos aí. É tipo que é pra... altas fitas. Não. Ah, peraí. Não anotou? Peraí. Olha pra mim. Não posso falar sobre isso. Que coisa, só porque você tá... Vinícius, manda o teco da primeira chamada no Kiana aí, pode? Eu não sei qual é a primeira. Aquela lá que você faz direto lá. O Olo, seu novo Arosaga. Eu não sei falar, eu não sei a pronúncia do Oroquim. Você lembra português, ela? Oro no Oishô. Só puxar. Não lembro, mas tem no Libenu. Não, foda-se. Homeiro. Mas ela é útil pra você abrir vários... Eu também não sei nada de cor. Ela é útil pra você abrir vários ritos, porque ela tem essa coisa de que, ah, pra tipo, reposicionar diante do teu microverso e teu universo, entendeu? Eu sou o Mago Picu, tô chamando a galera, vai, vamos. Eu acho que essa começa com... Eu domino vocês, né? Começa uma parada assim. Que ela é justamente pra você entrar no naipe, tá ligado? E ela te equaliza a cabeça pro trabalho. Você manja? Então ela tem várias funções. A gente coloca na vibe. É, vale a pena saber decorar as letrinhas, o significado do alfabeto enoquiano? Ah, cara, sei lá. Eu acho que isso é uma coisa que vem com uso. Você, de tanto usar, você aprende. Sim. É diferente de gente, vou aprender pra poder usar. É isso que eu Se não praticar, nunca vai decorar. Sim. Gente, eu falar publicamente, até hoje, o que eu não decorei? O que você falou assim? Vamos decorar pra fazer o rolê? Falei, a missa do caos? A missa do caos em Uraniano. Uraniano Barbárico. Uraniano Barbárico. Uraniano Barbárico. Eu nunca sei falar se o. A missa do caos é, porque são várias. Né? Essa é a invocação de Eris. Porra, eu não consigo. Por quê? Porque não treinei. Mas eu fico lá lendo o bagulho e depois eu falo. Não sei o que. Ai, esqueci aquela parte. Bom, mas tô tentando. Desistir? Não desistir. Para de desistir das coisas fácil. Meu amigo, duas vezes outra falam, coisa. Ai, não consegui, vou desistir disso aqui. Fala tudo errado, foda-se. Eu também acho. Ai, mas o mundo não vai rachar no Aí meio. Você vai invocar o limãozinho. Se rachar, você vai ter história pra contar pros netos. O máximo que vai acontecer, você vai invocar um limãozinho fofo. Acho legal. Vou deixar link do post. E se o universo te der limões, o que você faz? Uma caipirinha. Mas eu não teria coragem de cortar aquele limãozinho, ele é muito fofo. Não, eu acho que eu daria uma caipirinha pra ele. Eu mastigo ele. Escorrendo o sangue de limão aqui do lado. Né? Sangue de limão. Lemon grab, aparece lemon grab. Unacceptable condition! Próxima, arroba... Removida. Ela pergunta assim pra gente, é uma arrobinha. Tem gente que se apega a um servidor? Tipo, se apaixona por ele? Eu sei que é mó viagem, mas parece um plot do Her, não parece? KKK. Tem gente que casa com desenho animado. Tem. Beijo, Japão. Esse é um caso de significa. Significa. Eu vejo toda vez em grupo de magia do caos. De carnal. Nossa, precisa... Obrigado por dar nome aos bois. Nossa, precisa agradecer. Cara, despedido, tipo... É seu despedido, seu filho da puta? Caralho. Não é pra ajudar os Isso outros. Eu acho legal. Eu nunca fiz nenhuma invocação assim de um servidor, qualquer outra parada... Que tenha falado, vai lá naquele grupo do Facebook lá e fala meu nome lá. Não, cara, bota O máximo foi um saco de Doritos, né, amigo? Saco de Doritos, pediu saco de Doritos. Saco de baconzinho. É bom. Sim. Espalha, tipo, põe na Paulista, você assim, entendeu? Mas eu tenho camiseta de servidor. Outra parada, não, nada eu contra. Quero, você pode... Inclusive, eu fiz um desenho bem bacana dele, né? É aquele que eu vou tentar fazer de tatuazinha? Uhum. Já aconteceu, por exemplo, tipo assim, eu combinar com a entidade e tal, que é espalhar o símbolo. Só que eu acho mais útil você fazer isso fisicamente... Porque você faz uma obra de arte, você faz uma construção, você faz alguma coisa, do que você fazer isso num grupo fechado de gente do Facebook, você entendeu? Misterioda removida. Esse é um arroba. Olá, Rubinha. Vocês acham válido hoje em dia uma lenda que não faz sentido histórico e arqueológico nenhum para se reconstruir uma narrativa por um sistema mágico? Sim, próximo. Exemplo. Porra, porra, desculpa. Religião mais antiga do mundo, Templar virando maçã, Jesus que era um mago que aprendeu Tantra com os essênios, foi iniciado no mistério egípcio. Moisés trazendo cabala da magia egípcia. Ou um autor que usa uma base histórica e é honesto quando cria algo para desenvolver seus sistemas tem mais credibilidade. Eu acho que tudo tem credibilidade se vier do Egito. Eu acho que não, tanto faz, cara. Tanto... Cara, tudo na magia é um reconstrucionismo fudido. Cara, tudo na... Assim, a magia que a Golden Dawn fazia, acho que a gente já falou isso aqui, né? No século XVIII era um pop magic foda, né? Porque a egiptomania é o que tava bombando. Não fazia sentido época, nada. Não fazia sentido, não tem nada a ver com... É, Sabá não existia, era tudo, né? Reconstrucionismo maluco. O termo Sabá como construído não existe. O termo Sabá como construído não existe. Porra nenhuma existe. Então, se você tá... super baseado nos moldes, blá, blá, blá, você saiba que você tá Afrodite. Imitando fielmente a piração de alguém. Magia... Afrodite, deusa do sexo, amigo. Magia... Ah, isso porque eu tô indo na mais pop que a grega. Sim. Tá errado. Como magia é assim? São construções psicológicas, construtos psicológicos. Peraí, vamos lá, com calma. Magia é uma prática que você faz, onde você fazendo algumas coisas acontecem. Isso é magia. Tá ok? O que você usa pra fazer... Passou o episódio inteiro pra definir, agora mete em uma frase, vai se fuder. Magia é você fazer algumas coisas, fazer umas coisas acontecer. Ok, ponto final. Isso é magia. Como você realiza magia, você precisa utilizar de ferramentas pra fazer as coisas acontecerem, enganando tua cabeça. A magia é estar em você, ela é você. Você utiliza panteões e outras representações simbólicas pra fazerem as coisas acontecerem. É como se imagina que essas coisas simbólicas, elas são um alfabeto com que você vai digitar a linha de código. Pro universo entender. É isso. Qual vai ser seu alfabeto? Foda-se, você pode usar o russo, você pode usar o chinês, você pode usar o coreano, você pode usar qualquer merda. Você pode usar Sharp, C++. Você pode usar mangá, quadrinhos, você pode usar igreja católica, igreja evangélica. Ou você acha mesmo que os santos da igreja católica foram aquilo lá mesmo, fizeram aquilo lá mesmo. Você acha que a igreja católica, acho que a igreja apostólica romana tem alguma moral pra qualificar alguém como santo nessa terra? E quero te falar outra coisa. Uma pergunta. Outra coisa ainda. Retórica. E você vai me falar... que a devoção ao santo não funciona? Funciona tá para um caralho. Oxi. Funciona muito. É o que você deve ter mais documentado, essa porra funcionando. Inclusive, como várias técnicas hindus são baseadas em devoção. Vamos levar mais uma? Vamos lá. Vamos. Temos lá, poxa, uma muito legal, que é uma que se liga muito à última que nós lemos no livro. Eu queria muito que você... A Robinha, ouvinte removida. Queria que vocês falassem sobre como enxergam as polarizações masculino e feminino, ativo e passivo, opa, sol e lua, dentro das práticas mágicas de vocês nesse mundo pós-pós, dada as perspectivas transfeministas e queer. Gostei. Caralho. Oh, com licença. Meu amor, primeira coisa que eu digo, eu li a pergunta e já vou mandar um, tá que ótimo. Eu acho na resposta. Achei genial. Primeira coisa que eu acho que muita coisa tem que ser revista e tem que começar a ser discutida. Acho que nem a discussão tem ainda. Mas a magia gente... não é sagrada, Juliana. Ela mas não veio o assim que é o sagrado? O que é sagrado? Ela não veio assim do Egito desse jeito? Não, né? Jogou muito moleque, não. Então pode mudar a hora que você quiser. Né? E esse lance também do sagrado, de tipo, ai, é o homem e a mulher. Cara, homem e mulher é uma construção. Palavra de pecado e restrição. Cara, você tem que muito terminar esse próximo livro, que eu não aguento mais esse. Cara, essa é muito boa. Essa frase é boa mesmo. É assim, eu tenho uma. Vai, discutir o tempo também. Eu tenho um ponto de vista que não vale pra porra nenhuma, porque eu não sou mago nem nada dessas porra. Então tudo que eu falo são opiniões baseadas em porra nenhuma, tadinho, do que o André acha. Mas. Daqui a pouco vocês vão ver eu me jogando daqui a pouco. Ai, Andrei. É um abismo. Abismo. Ele tá mandando sinais, abismo. Hein, André? Ele tá mandando sinais. Tô. Vou dar um peidão. Pelo ronco do motor. Vai, Andrei, fala. Cara, assim, uma visão que eu tenho é que, tipo assim, existe essa... Muita gente quer reafirmar preconceitos através... Muita gente quer reafirmar preconceitos através de Bíblia, de magia, por isso não é novo. Assim, o meu ponto de vista é que, tipo assim, você sendo um homem, você sendo uma mulher, você sendo alguma coisa no meio disso aí, o simbólico feminino e masculino estão dentro de você e trabalham, e estão sempre em conflito. Exato. E se movimentando. O simbólico masculino e feminino, ele é simbólico. Use, não use, desuse, desvire, use de novo, jogue já fora. Já falei sobre isso no Magicano, vou falar de novo. Quando eu tava lá naquele rolê que começa com um I e termina com um K, tinha uma galera que falava assim, não, porque menina só pode comemorar esbarro lua cheia. E os meninos não pode, é só a lua nova. Porque senão a lua vai cair em você, né? Vai, a lua que nem aquele filme lá, que o cara puxa a lua lá e fode. Esse aí. Clube da Luta. É Majora's Mask, né? Majora's... Porra, mas jogou. Gente, É que tem uma galera que tem um medo, tipo, ah, Andrei, se eu ficar treinando muito tarô, lido com energias femininas, eu vou virar uma pessoa mais afeminada? Parece que energia feminina, ela é uma coisa de contágio, né? Os caras ficam, não, mas eu vou... energia feminina... Cara, é bom você lidar com todo tipo de energia. É que tem gente cara, que... Cara, pensa em eletricidade. Por que lidar tem com positivo e negativo. Por que ninguém pergunta isso pra uma menina? Eu nunca me deparei com essa questão do tipo, nossa, você tá trabalhando muito, mas você vai ficar... Nunca ninguém falou isso pra mim. Por que que é um problema você ter muita energia Porque feminina? Dificilmente a mulher tem... É hostilizada por ter um tratar de coisas que são normais na sociedade. O homem é sempre hostilizado quando tenta ir pro papel feminino. É porque a masculinidade é uma caixa que tá escrito frágil. E as pessoas têm medo de quebrar. Mais frágil que uma calcinha de renda. O André hoje tá tão filósofo. Não tô, gente. Eu só tô preferindo a Andrégora. Enfim, O Vinícius ia falar alguma coisa. Eu ia falar que você pensa em eletricidade, por exemplo. Eletricidade no nível molecular e atômico, né? Tem positivo e tem negativo, certo? Tem prótons e tem elétrons. Arranca metade pra tu ver. Arranca o positivo ou arranca o negativo pra você ver a merda. Você tem uma bomba nuclear? Não, tipo, nada... Não? Tipo, não. Nada tem coesão, cara. Faltou a autística. Não é nada. É. Cara, não, rápido. Tipo, desculpa, vai. É física quântica, pô. Não, é que, tipo assim, o que eu queria falar é que você deu um ressignificado muito bacana aí. Você tá lidando com dois polos que não necessariamente tem essa carga de pose de masculino e feminino. Sei lá, bicho, coloca do lado Pokémon, do outro lado Digimon, que se foda. Ressignifica essa porra, caralho. Funcionou? Você fez a parada pra ela, funcionou? Mas tá bom. O que ela perguntou foi o que a gente faz no. Na minha prática. Eu não faço nada. Pra mim ela é simbólica, tanto faz. Não, pra mim também foda-se. Troco, viro. Pra mim é uma questão de polaridade, cara. Inclusive, um dia você. Eu enxergo como mais muito polar, normal. Eu não tenho medo de ir pra lá ou pra cá. Acho que ninguém deveria. Eu não fico rotulando. Tipo. Ah, assim, muita gente fica pirando nessas associações herméticas, né? Porque isso aqui é um aspecto feminino de não sei o que, isso aqui é um aspecto masculino de não sei o que lá. Eu não fico pirando nisso. É que tem gente eu pulo essa parte. Eu acho que tem gente que tem medo de falar, poxa, se eu trabalhar isso, talvez eu... A galera tem medo. Talvez medo. Meu pau caia. É, tipo... É a história do botão saia. Então, o lico de caipinto é uma parada... É, exatamente. É eu só caldo de buceta. Um mais concreto, principalmente por esse lance aqui, transfeminista. Uma vez me perguntaram, pô, e a menina trans? Principalmente nesse lance aqui do transfeminismo, né? Poxa, e a menina trans? Não pode comemorar... Ah, precisa ter útero pra fazer magia? Não, amigo. Do lance da vasectomia, né? Puta, eu amo... Se eu fizer vasectomia, vou poder... Vou ter que parar de fazer magia sexual? A minha magia sexual funciona? É. Se eu for vasectomizado? Me diz você, cara. A galera precisa também do outro, né? Foda. Me diz você. Você fez? Fez? Funcionou ou não? Eu gosto muito dos objetivos que ele dá. Olha só, a maioria das suas operações vão continuar funcionando. Tem algumas exceções. Tem algumas magias que você não vai mais conseguir fazer. Tipo... Tornar uma fêmea fértil. Fazer depois de um. Depois de sexo. Exatamente. Cara, isso tudo resolve com. O que tá dentro da tua cabeça? Como você lida com isso? Mas isso também é o fruto do problema, né? Você me lembrou do problema. Ah, mas eu tenho uma da minha religião. Na minha religião, é. Homem. Que nasceu homem, é homem. Mulher, se nasceu homem, ainda tem que fazer os ritos de homem, não sei o quê. Porque essa porra é uma religião. Religião é da dogma e falar, faz isso, não faz aquilo. Você entendeu? É isso. Por isso que é religião. Religião tá certa, religião tá errada. É por isso que a gente tá fugindo dessa porra. É, a religião tá certa, a religião tá errada. É a religião, cara. Na hora que você entrou pra essa porra, você aceitou o pacote. Você entendeu? Então é isso aí. Nossa. Ah, eu não concordo com isso. Sai. E se questione se tu se acha um magão liberal e tá cheio de dogma também. É, eu sei. Maravilhosa pergunta. A carapuça palmas. Serviu, hein, seu José Ruela? Tenho certeza que Babalon também bateria palmas. Adoraria essa pergunta, assim como ele adorou da vasectomia. E eu acho que é os dois Babalon. A Babalon e o Babalon. E o Babalon. Eu gosto. Muito bem, vamos lá. Polêmica. Banimento enoqueano, bane tudo ou nem? Uma pessoa entrou em contato com a gente, fez uma pergunta. Provavelmente ele é da Umbanda, o Candomblé, o que seja. E perguntou, Andrei, se eu aprender banimento, fazer um banimento, eu vou expulsar as minhas estrelas guias. Eu não esqueci o nome dos termos que eu usei. Estrelas guias, aquela novela. Aquela novela da Sandy, amigo. Mas é a Sandy. Eu não posso falar arroba, é a Sandy. É arroba Sandy. Arroba Sandy Júnior, porque são energias distintas. Que mais que da mesma entidade, Sandy Júnior. bane tudo. Uma toma banho de miojo, o outro... Bane o que você... banimento Nokia. Partes, né? Vamos para partes. É, vai. Qual é desse banimento Nokia? Primeira coisa, deixa eu já volto pro banimento Nokia. Isso aí que o André falou. Eu acho que suas entidades são inteligentes o suficiente e você vai banir aquilo que você não quer. É legal você falar o que você tá banindo, mas na hora que você bane, você, tipo, uma entidade consciente, Deus, uma entidade consciente, uma outra divindade, a não ser que você conscientemente negou aquilo, eu duvido que ela vá embora. E outra que as entidades, na hora que... a entidade me dá um passe, ela tá banindo tudo, então, cara, a entidade também é inteligente, ela sabe o que ela tá fazendo, foda-se, entendeu? Relaxa, não encana com isso que é mais fácil. Ou, principal, testa. Escreve, fala o que você fez, como você se sentiu depois... Acho que é mais bacana. Cara, e essa é a parada, tipo... Como foi o dia depois? Mais bacana. Assim, eu não tô falando pra você, tipo, sei lá, tomar veneno e que você foda. Não, tipo, não é pra tudo que isso vai valer, mas... Por que tu não faz, aí depois, tipo, tu volta pro centro e fala, o que aconteceu? Sei lá, se você não tem intuição, sei lá. Pergunta pro cara da identidade. Bom dar um banda, por exemplo, que você pode falar com ela. E não é, tipo... Tiozão, fiz uma parada aí, um paranauê, né? Se você me der o passe e limpar aqui a parada, eu tô banindo. Ou, cara... Sou magão da porra, faço os ritos. Eu bano você? Bane o negócio que tá com ele. Não, bane só um. Ele vai falar, beleza. Ele vai falando. Conversa com a entidade, caralho. Uma das coisas mais legais da Umbanda é poder conversar. Como é que tu sabe que tem uma entidade? Ou você vê e conversa, ou você pergunta pra alguém que vê e conversa. Por que, que você não vê e conversa, pergunta sobre essa merda? Não é válido? Não, é que a pessoa que estava falando nesse caso aí, ela disse assim: eu não consigo ainda incorporar. Ah, tá. Então. Tá. Então ela tava num outro processo e ela tava achando que. No processo. Tá, entendi. Desenvolvimento. Aí você vai lá no Facebook, procura por Rodrigo Grolla, pergunta pra ele. Tá. Foda-se. Continua. Pra tomar uma. Pá! Vamos ver. Peraí, falta outra ainda. Banimento eu ia falar, banimento. Depende de que banimento você Nokia você tá falando, cara. Há um tempo atrás saiu alguém aí, não me lembro quem, falou que recebeu de um determinado anjo, um anjo que não tava nas tabuletas Nokiana lá, não era um anjo clássico. E ó que tem centenas. Porra, pelo que eu me lembro, posso estar falando bosta? Posso. Ai, mas você falou bosta. Provavelmente. E aí? Mais uma quarta-feira. Ok. E aí o cara falou que não, que era um puta banimento. O anjo falou que era um puta banimento fudido, que bania até a parada, e na hora que você fazia, devolvia pra pessoa e não sei o que, não sei o que. O bom desse é que você não precisa nem de já te rezar a casa depois, dizer, né? Ela oblitera... Lava até a louça, Ju. Ela lava... Banigripe. Banigripe. É encosto? Banigripe. Banigripe. Lívia. Faz o rótulo, Lívia, por favor. Caralho, olha esse casal funcionando. Faz o rótulo, encosto, Banigripe. Maravilhosa essa casa. Inclusive, eu quero isso no próximo Princípio Discord. Eu vou escrever um artigo sobre o Banigripe. Ensinar um banimento discordiano que chamará Banigripe. Caralho, que maravilhoso. E aí o cara falava que era um puta banimento, que devolvia pra pessoa e não sei o que, uma parada assim. E na época foi meio que um fudúncio, né? Primeira coisa. Você acreditou numa coisa que a entidade falou? Obviamente que essa entidade vai puxar o, né? E não foi nem que falou pra você, hein? Não, é verdade. Exatamente. Você acreditou numa que a entidade falou pra um outro cara e contou no lugar e tal. Então, a entidade não vai falar: olha, eu sou um bostinha e isso aqui não funciona pra nada, mas eu vou passar pra você pra me pagar de gostoso. Tá bom? Não, a entidade, se ela é uma entidade menor, ela vai falar: não, eu sou... É que da mesma forma como você quer pagar de gostoso, no outro lado do véu, a entidade tá: porra, olha aquele cara ali fazendo a minha parada lá, porra, vem aqui, gatinhas. Deve ser isso aí, é, exatamente. O moeda, bônus hora. Vamos, que tem muita coisa. Tá ganhando bônus hora. Então, mas é grande coisa. Se for esse banimento especificamente, eu fiz, na época, pra ver qual é que é, porque eu sou esse imbecil que testa a parada, e tipo, isso. Quarta-feira. Funciona como banimento. Posso banir o que você... Posso puxar a próxima? Banir. Aí você puxa a próxima? Tudo bem, meu amor. Tá bom. Tem uma arroba aqui que eu achei tão engraçado. Que essa arroba é, removida, ela perguntou: eu sei que é besta, mas... Nossa, eu ia ler essa agora! Sincronicidade. Sincronicidade é o nome disso aí. É, dando cu e gritaria. Não é besta. Eu sei que é besta, mas eu queria saber mais sobre o uso de erva, vírgula, inclusive para banhos e tal. Eu acho engraçado que ela teve uma preocupação, porque logo embaixo ela colocou, ela escreveu uso de erva, ela colocou ervas, asterisco, do tipo, ela errou, quer corrigir para ervas, porque ela provavelmente achou que era maconha. Que era maconha. Banho de maconha? É bom. Não, mas entendi, mas pelo visto, não são ervas ilícitas, pelo que ela tá dando a entender. Isso. Mas são ervas convencionais magísticas. Uso de erva. Ainda é comigo, não. Maravilhoso. A história que passou agora do cara falando que foi pego na Blitz. Isso. E o policial pegou o saquinho de erva de banho dele e falou: aqui. Olha o bagulho aqui. E ele: não, seu polícia. Isso é macumba. Isso não é maconha, seu polícia. Isso é macumba. O policial fez assim. Tchum, tchum. Tacou longe o saquinho. Porra, não faz isso. Eu acho que funcionou. Se aqui era um saquinho, inclusive, pra descarregar, tipo, resolveu pra lembrar. Posso sugerir algo como resposta? Eu acho que todo mundo concorda, inclusive a Ju, que merece um episódio próprio a gente falar sobre herbologia magística. Mas nossa, o André tá parecendo o tio da Suquita. Lícitas e ilícitas. Tem uma outra rouba removida. Quer saber? Ah, eu queria saber sobre a maconha mesmo. Amigo, é assim, ó. Você tem que ver. Funciona pra você? Tem que ver que é crime. Tá emaconhado que... ou não funciona? Não, e mais, funciona pra certas coisas e não funciona pra certas coisas. Exato. Eu vou dar uma terceira opção também. Se você tá forçando isso porque você curte muito, que é recreativo, não é muito mais fácil você só fumar maconha e se curtir do que realmente tentar fazer uma parada? Olha, mais uma arroba removida. Essa é boa. Eu gosto dessa pergunta. Gostei de todos, mas eu gosto bastante dessa. Certeza da identidade é algo possível? Se você evocar X, Y, teoricamente, pode se manifestar e falar que é X. Na prática, não há como ter certeza, certo? Calma aí, avião. Certeza. Olha, não dá mesmo. Olha assim, ó. Certeza, né? Certeza. Certeza, 100%. Do que na vida, cara? Do outro lado do espelho, alguém chega. Quer uma balinha? Mas eu vou dar se você for o Robson. Qual o seu nome? Aí eu vou chegar atrás de você e falar... Robson. Se for uma balinha gostosa, se for um iogurte, sem... Sete belo. É. Eu acho que é por isso que no Liberno, o autor, ele sugere que você aprenda uma divinação pra você ter dicas e sugestões sobre o que você tá lidando. E se, do outro lado, é tudo um oceano igual. E na hora que você chama Robson... O oceano, que é tudo a mesma coisa, assume a identidade de Robson só porque você chamou. Segredo do abismo. E depois, desaparece. Eu vou te responder com uma outra pergunta. E se for tudo coisa da sua cabeça? E você... Na verdade, quando você tenta falar com Robson... Você... Eu acho que só não vem o Robson se você não quiser de verdade falar com o Robson. Se você quiser falar com o Clayton. É que tem gente filha da puta, né? Vou falar com o Robson. A própria mente engana. Ele chama o Clayton se fingindo de Robson. A mente engana porque você se engana. A mente é sua. É do mesmo jeito que você... eu quero ganhar dinheiro. Mas não. Tem gente que se sabota para não ganhar dinheiro. Tem gente aí acreditando que voto muda alguma coisa. É isso aí mesmo. Então, continua. Verdade verdadeira. E aí tem outra parada. Se tanta gente chama o Robson... E o Robson atende por Robson? Importa se o nome dele, na verdade, for Clayton? Olha lá. Essa é uma pergunta boa. Isso é uma coisa que eu acho que é de validade universal e uma porrada de coisa, né? Porque... Eu só ficaria muito mais bonito se a gente trocasse por nome melhor. De Robson, Clayton tá meio esquisito. Porra, me ofende. Adamastor. Polêmica das internet. Gosto. São as quentes. A Robinha removida. Como descobrir se o servidor virou tupa? Olha aí. Não virou. Eu também acho que não virou. Não virou. Próximo. Muito bem, vamos lá. Outra roupinha. Uma roupinha Stickman, que fofura. Vamos lá. O conceito de sincronicidade tem a ver com magia? Ouvi falar que muitas coincidências seguidas eram tipo o bug da Matrix, isto é, um descuido de quem delineia os destinos humanos. Na cultura pop, eu só lembro do Constantine se utilizando das ondas de sincronicidade e do disco do Police. Aí veio uma outra roubinha e fez uma... Indo nessa onda sua, roubinha removida Stickman, será que existe alguma conexão principiológica com a ideia do simulismo? Com a hipótese de simulação igual a Matrix mesmo? Ou eu tô vendo o filme demais? É, cara, isso tudo é uma pintação muito legal, mas na prática... É uma visão de mundo muito conveniente, mas eu acho que nem um pouco inválida. Eu acho o seguinte, a gente pode ficar aqui discutindo isso o quanto a gente quiser para sempre. Charutos e whisky, por favor. Isso, e a gente nunca vai chegar num resultado de falar, é isso. Uhum. Ah, mas eu falo é isso. Posso falar, posso só dar uma... Deixa eu só terminar. Vai. A gente nunca vai chegar no é isso e todo mundo concordar no é isso. Ah, tá, ok. Pra nada, inclusive. O que funcionar é o que importa. Eu gosto da ideia dos engenheiros de karma. Eu acho legal. Funciona pra ti? Não funciona, só acho legal. Não, é um fofique super legal. Imagina que louco, ele tá, tipo uma telefonista gigante que tá conectando as paradas. Caralho. Puxa, vários braços. Sheliane, telefonista gigante. Ele já não gosta, ó, cara. Posso falar um negócio? Posso falar um negócio rápido? Muito. É que é o seguinte. Não estou falando que eu acredito nem que eu desacredito. Muito pelo contrário. Mas, ó, eu estou lidando aqui nesse momento com 4 pessoas, excluindo a mim mesmo, mas que também estou aqui nesse rolê, que são extremamente ocupadas e que conseguem se juntar quase toda quarta-feira para falar de um assunto em comum. Essas pessoas não se conheciam, nós não somos familiares, a gente não estou junto no mesmo colégio. Algumas eu conheço há pouquíssimos anos, 2 anos, outros um pouco mais, 4 anos. É, nossas ideias quase nunca batem, mas a gente, enfim, consegue ter ali uma mesma linha de intenção. Nos vemos mais do que família. Nos vemos mais do que total. Família. Duas delas eu conheci comprando livros. Olha aí. A educação, círculo de amizade, região em que mora da Ju, é completamente diferente da que mora da do Keller. É, meio que a culpa... Meio que a culpa é minha, né? Sim, sim. Então, tipo assim, qual foi a minha sincronicidade? Foi ver que o Kelly era um ouvinte que sacava muito bem, chamar ele pra uma leitura de e-mail, ver que ele era um cara eloquente, que sabia falar tudo com muita clareza. E eu aproveitei as oportunidades. Eu gravei com os... Eu marquei com os ouvintes um cine A Bruxa. Chegou uma... lindo ouvinte que foi e por algum motivo que bateu na minha cabeça, eu, o primeiro episódio que teve de jabá da Penumbra, que foi o Crowley, eu cheguei e falei, poxa gente, eu preciso de alguém pra revisar, porque eu tava muito nervoso, eu queria que alguém visse, tava tudo ok com o arquivo e tal. Joguei no grupo no WhatsApp e a pessoa foi, poxa Andrei, eu posso ver? E aí eu não conhecia nada da pessoa, falei, foi a única inclusive que respondeu, nenhuma outra se interessou. Eu mandei pra pessoa e a pessoa pontuou, e eu nem sabia que a pessoa era bruxa, não sabia que a pessoa era mágica, porque a pessoa é mágica, não sabia de nada disso. E a gente se conheceu porque a gente foi assistir o filme junto. Eu não sei se isso pode contar como sincronicidade, mas eu acho algo legal. Você me chamou pra gravar o da bruxa. Da bruxa, aí depois eu não lembrava. Eu não tinha saído do armário. Eu não lembrava que você era bruxa, eu não lembrava nada disso. Não, eu não tinha você contado. Não lembrava porque ela não tinha e falado. E aí depois eu falei, depois que saiu, eu falei pra você, você falou, oxe, eu falei, acho que eu cheguei a conversar isso com você. Sim, sim. Mas aí eu também falei pro André, caralho. Ele faz assim, Andrei, cara, parece que... É um mongolão, eu não entendo nada do que tá acontecendo na minha vez. Controle de alguma coisa. Não. Ah, filho, eu tô nesse rio aí, navegando. E lá na frente tem um abismo. O que, que é o quê? É cachoeira. Que... Tudo lindo. Aí eu vou tomar. Pica-pau. Momento pica-pau. A coisa da sincronicidade. Sincronicidade é o sentido que você dá pra duas coisas que não necessariamente tem algum sentido. Então? Deixa eu então falar de sincronicidade. Acho que sincronicidade é um sinal de que você tá fazendo as coisas certo. Concordo. Gostei. Acordo, como diz o sindicato. Eu penso acordo. Mais parecido com isso. Porque... Sinal de que as coisas estão certo? É. Sinal que as coisas estão indo como eu queria. Com Q maiúsculo de V de vontade. Ah, um Q de verdadeiro querer. Essa é boa também. Outra arroba removida do nosso coração. Como posso fazer um templo e ou... Realmente preciso usar objeto mágico? Espada, cálice, moeda? Para os rituais? Se sim, qual momento posso usá-lo? Por exemplo, na Goés, quais momentos ela seria indispensável na Goés? Acho que é isso. Sugiro redação para construir. Olha, para construir um templo, você precisa pedir dízimo em bastante quantidade. Você pode construir o templo que você quiser. Dá o nome, inclusive, que você quiser. Salomão. Por exemplo, exato. Sei lá, tipo, se chutando o nome. Se apropriar de símbolo judeu, botar kipá. Então, essas coisas, né? Você pode fazer o templo de Abraão. Oi, anterior. Anterior é melhor. Templo de Davi. E o templo? Posso responder? Pode. Ô, Paulo Henrique. Meu amigo. Não vou responder agora. Sheliane. Desculpa. Bota a roupinha removível. Desculpa. Que bom, passou o carro bem na hora. A roupinha removida. Deixa eu contar uma coisa pra você. Quando eu comecei nesse rolê, eu não ganhava meu salário, certo? Eu não podia chegar pra minha mãe, que me criou um beijo de ouro, para o meu pai, que me deu danoninho, que me deu ovo maltino, leite com pera, fala assim, mãe, me dá dinheiro para comprar o atame? Mãe, me dá dinheiro para comprar? Não. E aí, foi, e eu agradeço muito a isso, a essa dificuldade, porque eu consegui trabalhar muito bem com visualizações desde o começo. Eu não tinha os rolê, não. E eu fazia do mesmo jeito. Deixa eu falar, então, uma coisa. Pode falar. E depois, quando eu fiquei rica, mentira, eu não fiquei. Aí eu falei, agora que eu tenho meu dinheiro, eu vou comprar essa tan que é bonito. Agora eu vou comprar aquilo que lá. Mas não. Agora na Goécia, que... Então, ainda falando desse negócio de ter utensílios... Experience enough. Se você quiser ter coisas, se o astral não é o bastante pra você, faz uma coisa que eu faço muito. Faz as suas peregrinações mágicas. Sai por aí, meio que daquele jeito certo de caminhar, né? E presta atenção nas coisas. Vai chegar uma hora que você vai achar aquela parada que você precisa. Eu achei o espelho negro pra caralho quando a gente tava conversando de espelho negro. É. Você entendeu? Cara, e o espelho negro... É, eu ganhei o espelhão. Cara, é um espelho pensando... que a gente coloca no banheiro. E ele é... Não quebra fácil, porque ele é... Tá mais pro espelho de armário, né? É? Um espelho gigante. Dois ainda. E só pra constar, você precisa de armas mágicas? Fogo. Estou fazendo um dedo indicador. Fogo. Dois dedos. Ar. Concha. Cálice, fechado, pedra. Tá aí, as quatro que você precisa. Coração. Segue. E o coração? Última pergunta. Última pergunta. Ixi, caralho, então peraí. Deixa eu ver, porque tem gente que fez mais de uma. Deixa eu ver se eu já falei. Umas duas aí, ponto no dedo. A cara dele ali. Tá. Pera só um pouquinho. Levanta e vai embora, né? Tá. Eu não fiz desse moço aqui. Peraí, vamos uma desse, porque senão eu vou fazer várias do arrobinha. Cabeluda. Ah, enquanto você tá falando aí, o arroba que perguntou sobre armas, dá uma olhada nesse. No, já foi? Vai? Oi? Foi outro. O episódio de armas. Foi semana passada. Pega no meu atame. Então, gente, dá uma olhada aí no episódio de armas que a gente fala tudo isso e mais. E no livro aqui do Babalon, ele fala especificamente de quais armas é melhor de usar. Pra Goiás. É, poxa, e não era espada e você mandou eu usar varinha e tem todas essas coisas. É, leia o livro, muito bom. Tá, peraí. Vamos lá. A roubinha removida de óculos e barba. Viagens astrais. Eita. É melhor criar um sigilo para auxiliar no desenvolvimento desta técnica ou um servidor que auxilia a me guiar e realizar o desdobramento com sucesso? Posso responder? Por favor. Por que você quer criar coisa para fazer viagem astral? Não, é sério, eu não entendi. Por que as pessoas querem criar... Porque é a única coisa que as pessoas sabem fazer hoje em dia, Ju. Pessoas sabem fazer sigilo servidor e acham que é o único jeito de fazer essas porra. Sério, é porque eu acho que isso aqui tá se tornando meio sintomático. Por favor, arrobinha, não é você. Eu acho que tá meio se tornando sintomático. Qualquer coisa as pessoas... Gente, vamos criar um não sei o que lá. Por que as pessoas não se esforçam pra fazer? Eu tenho uma outra parada também, porque é difícil, também, é esforço. Quando você... Cara, vamos lá, é assintomático pra caralho. Tipo, vamos fazer um sigilo pra aprender a fazer sigilo? Não é sintomático. Não é, caralho, porra? Eu tenho uma outra coisa também que é foda. Porque existe também... O que, que você espera da viagem astral? Tem muita gente que acha que viagem astral vai ser eu andar por aqui como se eu estivesse desperto, plenamente consciente. Caraca. Ah, não é isso? Pode vir a ser, mas eu acho que é mais raro. Pelo menos pra mim é super raro eu estar no lugar exatamente ipsis literis do meu quarto, da minha casa, da minha outra coisa e tal. E outra, a diferença entre viagem astral e sonho lúcido... São outras questões que a galera pode estar confundindo, você entendeu? Não é a mesma coisa? Dá um episódio inteiro. Dá. Quer fazer viagem astral? Que não deixa de ser seja Rosa Cruz. Oi? Cara, a coisa mais básica da internet, tu nem precisa ser magão. Tipo, tem tutoriais e mais tutoriais, tipo, como ter sonho lúcido, como fazer viagem astral. Não precisa de sigilo. Tem um canal no YouTube que é só disso. Se ele vir pra São Paulo, legal. Rosa Cruz tem exercício pra tu fazer viagem astral. Cara, tipo, relativamente acessível. Tipo, não tô falando que é fácil, tô falando que é acessível. Tem tanta coisa pra fazer, tipo, como é que um sigilo funcionaria pra... Tipo, jogar pra fora? Fácil. Fácil? Funcionando. Não, tá, tudo bem. Tá, mas não, eu tô falando tipo assim. Não precisa. Não precisa, mas é uma outra. Quem também tem um sigilo no meio? Essa é a questão. Insista, mano, insista. Eu acho muito limitante. É muito limitante você usar só uma, duas técnicas pra fazer tudo na vida. Uhum. Tem tantas técnicas legais pra você aprender e que vão aumentar. Mais eficiente? Mais vezes mais eficientes e que vão aumentar a sua capacidade. É tipo, por exemplo, tipo assim, eu sei pregar. coisas na parede usando um martelo. Aí eu quero consertar a minha pia, mas eu só sei usar um martelo. Aí eu vou dando martelada até aquilo vazar o menos de água possível. Eu não sei, parece que a gente está fazendo isso. É tipo o cara, que só teve um carro de uma marca, aí pega um carro de outra marca e fala: não sei dirigir. Não sei dirigir. Não, mas cara, tem acelerador, tem embreagem, tem Imagina justamente, tipo, tu. Vamos fazer um episódio disso, sério? Do que, tipo? Estão precisando. Deus sintomas. Sintomas? Da prática da magia. Contemporânea. Merda. Não, magia merda, acho não, não, não é isso. Eu, cara, gostei. Por favor, de Pode novo. Pode fazer. A roupinha não é pessoal. Isso aqui é uma coisa que se repete em todos os lugares que eu estou. Se a pessoa acha que é pessoal nesse episódio 15, pelo amor de Deus. Te amo. Saulo Calderon, lembra aí. Tem que ter alguém com um taser do meu lado no dia Saulo, desse episódio. O Saulo. Pra me impedir de falar merda. O Saulo, ele é um cara do grupo Viagem Astral. Ele tem, tipo, canal. Ele é um cara engraçadíssimo. É um cara simplesíssimo. É um cara divertidíssimo. Concordo com 100%? Não concordo. É. Mas é um cara, tipo assim. Eu não concordo 100% nem com o que eu acho. Então, não, eu discordo, inclusive, 70% de mim mesmo. Mas tem uma parte bacana do Saulo, tipo assim, não é um picareta porque é tudo de graça. Ele tem, tipo, curso inicial, médio, avançado. Se não funcionar, procura outro. Com 20 áudios, você entendeu? Mais trocentos vídeos, 552 FAQ. Ele, tipo, ele faz isso pra fazer mesmo, entendeu? E que já é um bom sinal, né? No mínimo um bom sinal. E é um cara divertidíssimo, uma comédia. Dá pra você ver só porque é mais legal que muito youtuber aí. Maravilhoso. Vamos lá, mais uma. Essa aqui a pessoa falou umas coisas. Vamos mais uma. Obrigado, gente. Vamos mais uma. Fala. Não, vai. Fala. No vai. Jogo do poder, o Andrei já fala uma menos, porque ele sabe que você vai encaixar uma mais. Pode ir. É isso. Tá é do jogo, claro, vai. É que tem muitas boas. Vai lá, vai. Essa pessoa tá achando que tá. Gente, tá ótimo. Vamos lá. A Robinha. Estou treinando conexão mental com uma pessoa. Eita. Presencialmente. Oh. E também à distância. Skype funciona. Pois ultimamente estamos conseguindo realizar essa conexão e entender / receber o que o outro está enviando. Olha que legal. Fizemos vários testes. Meu pai e minha mãe faziam isso, sabe onde? Na Federação. Federação Espírita de São Paulo. Olha aí, ó. Parte da formação, eles fizeram um negócio lá. Bom, que deu errado, legal. Né? Era mó legal. No Espiritismo. Bom, fizemos vários testes onde eu pensava em algo e a pessoa conseguia interpretar / compreender o significado parcialmente. Exemplo. Eu pensei num passaporte e a pessoa disse pra mim que viu um retângulo azul e levemente espesso. Porra! Cara, isso não é parcial. Desculpa, meu amigo. Tá maravilhoso. Você beijo. Quer o quê? Você quer mais um total, seria falar. Você passaporte. O código do passaporte, caralho? Não, ele... Tu quer o QR Code Vamos do porra? Lá. Não, tá maravilhoso. Olha o próximo. Essa pessoa pensou em uma cena e eu vi 70% dessa cena na minha mente. Inclusive, tinha o load em cima, assim, falando. Porque eu leio legenda, eu vejo 50% do que tá passando no filme, filho. Você tá fazendo marca melhor que eu. Aí ele pergunta: como podemos melhorar essa conexão por meios mágicos? O uso do celular. É a melhor fase. Ah, para! É tecnomagia. O quê? Faz um sigilo. Tem uma história. Tem uma... Ai, Andrei! Sigilo, estamos sendo justos com ele? Esse vai ser o nome do episódio. Tem uma história bacana dos aborígenes australianos, cara. Que eles eram famosos por ter essa conexão mental, né, entre a galera, mandar mensagem e tal. E aí alguém chega pro aborígene e fala assim: ei, irmão, vocês não são os telepatas e pá? Ele falou: sim, sim, nossa tribo pratica e praticava e tal. E vocês usam isso? Ele falou: não, hoje a gente tem celular. Ah. Não preciso, tá ligado? Olha, a primeira coisa. É um excelente exercício. Caralho, que. Sim. E tem um sucesso aqui maravilhoso, moço. Dê valor a esse olha, sucesso que você tá tendo. Olha só. A Rubinha. Ele tá falando de dois casos de sucesso. Sim. Se forem dois em 1000, é baixo. Pra caralho. Não, se forem dois em 5, tá bom pra caramba. Não, ele falou que é uma coisa que eles têm tido sucessos. Não, então tá maneiro. Tá? Cara, não vai melhorar muito não, deixa eu te avisar. Eu acho que com exercício pode até pintar meio que... picos do tipo... Eu já tive amiga do tipo que falou... Pega lá a minha parada no carro que eu esqueci. Você sabia exatamente o que é. E a pessoa... E tinha um segredo do carro que a pessoa não conseguia abrir a porta se ela não soubesse da gambiarra. E a pessoa foi lá, abriu a porta e tal. E ela falou: mas como é que você conseguiu? Eu te falei a parada? Falou. Ele falou: não, não falei não. E tipo, deu-se a entender que ela... Ela autorizou... Essa abertura do carro. Essas pessoas aí já estão podendo pilotar o Jäger junto. É, porra. Exatamente. Ou aquele outro. Ou do... É, pois é. Não, esses maravilhoso. E sabe o que eu vou falar um pouquinho mais agora? Você sabe por que você tá tendo... Você fala que você tem um sucesso de 70%. Para mim, você tá tendo um sucesso de 100%. Agora eu vou entrar um pouco no campo da linguística semântica, semiótica. Cada um percebe a vida de um jeito, cara. Então, assim, ela nunca... Essa outra pessoa... Nunca vai ser 100%. Não. Não, porque as pessoas interpretam mundos, elas têm vivências e têm experiências, e elas têm elas adquirem a língua, tanto falada e não falada, elas adquirem o silêncio então, de formas diferentes. Isso aqui, pra mim, é um sucesso 110. Eu tô lembrando agora do caos do Sper. O Sper, sabidamente, era um cara muito foda de magia, né? Mesmo na época dele, em vida. E uma vez um cara, ceticão, desafiou ele, falou, eu duvido que você materializa a coisa que eu tô pensando. Então ele falou, beleza, pensa forte aí. Como é que pensa forte? Fica pensando pra valer. Aí ele foi lá, usou, o que que eu espero? Usou um servidor? Usou um servidor dele que buscava informação, arrancou a informação dentro da cabeça do cara, não falou, e lançou um sigilo pra coisa se materializar. Daqui a pouco, batem na porta, é o mordomo do cara, trazendo seus chinelos, senhor. E o cara tava pensando no chinelo. Caralho! Mas era os pés, né? Mas era os pés. Então. Você pode ser a reencarnação dos pés. Vai, conhece? Respondendo a pergunta dela, eu, o que a gente tá querendo dizer aqui é: continue o que você tá fazendo, sim, que sim. A frequência. Nossa, é, a tendência, sim, né? Sim, na verdade. Mas, faz o teste do tarô. Sim, em vez de pensar numa coisa aleatória, puxa uma carta do tarô, incluindo os menores. E deixa o outro descobrir qual que você puxou. Acho que até mesmo só os maiores, cara, é uma chance de 1 em 20, né, cara? É difícil. É, porque assim, esse lance de passaporte e tal, pode ser que vocês dois estivessem conversando sobre viagem um pouco antes disso. A cena que você viu, 70%. Pode ser que você seja de um filme que vocês viram juntos. 27. Não sei. E é um teste psíquico clássico, você pegar a carta e falar, o que eu estou vendo? E aí a pessoa sim, para psicológico, né? Tinha os símbolos simples. Tenta isso, tem símbolos simples. Tem tipo, tem um X, um quadrado, um círculo. Aí o cientista que vive em mim... Rodinhas, estrela... Um nude. Um semicírculo. Um quadrado. Tá faltando algum. Zondinha, estrela, círculo. Reveja a Caça Fantasma, a primeira cena do filme. Segunda cena do filme. Triângulo. Terceira cena do filme, talvez. É, existe aí um lance de falso positivo... Que, na verdade, você pode não estar lendo a cabeça da pessoa e sim prevendo o futuro. Porque a pessoa vai te contar. Mas não existe futuro, é tudo presente. Então, exatamente por isso. Por isso dá pra prever. Sim. E... Como é que é? Colapsar essa... a função de onda? Colapsar a função de onda. Física quântica, estudo em física quântica. Eu pesquisei mais sobre isso. E... Procure saber. Procure saber. Veja que é. Isso é o clássico. Qual que é o clássico dessa parada que os magão usava? Estou com problemas, né, a pessoa? Falando de trás, está com problema. Aí comunicava com os peixes. Aquaman. Não é magão. Qualquer um momento de desespero consegue usar uma parada dessa. Não é magão, não. Qualquer tia. Mãe. É. E qualquer mãe desenvolve isso. Mas estou mãe, sentindo. Mãe tem um nó kármico fudido com você. Já pega a chinela na mão. Essa semana mesmo, tive um dia meio medo. Minha mãe me ligou 2 horas da tarde. Tá tudo com a chinela bem, na filho. Mão. Não, mãe, chorando. Não, tava até tranquilo, mas. Sente, né, cara? É foda. Então, minha mãe. Acabei de assistir Vingadores. É pra isso que era usada. Aquele filho de merda. Jesus amado, cara. Vai se fuder. É, tão... Nossa, só chega, chega. Não. Faltou a Mulher Maravilha, hein? Acabou. Então, né? Se acabou. Tivesse ela... Eu acho que a gente... Eu até queria, mas ele não deixou. Ó, vou fazer aqui uma promessa. Eu acho que talvez a gente possa tornar comum a gente fazer um Ask Magicon. Falar de 10 em 10 episódios, fazer um... De 15 em 15. Eu gosto. Seria legal. 10 em 10 já é bem de passado. Eu vou... Mas eu queria pedir uma coisa. Será que os patrões poderiam dar um nome melhor pra isso? Faz um sigilo pra criar um nome. Aí é, bora. Cara, Andrei. Ué, ó, caralho, me deixa. Eu vou fazer o seguinte: sobraram algumas perguntas aqui. Eu vou abrir um Evernote e vou botar perguntas sobrantes pra que essas perguntas não se percam. Muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui na live e que estão escutando pelo podcast Magicando. Então é aquilo. Vamos encerrar e ósculo profano para todos vocês. Beijo, tchau, crianças. Obrigada tchau. Pelas perguntas. Praise. São Karnal. Aí tem aquela imagem do Leandro Karnal. Calma aí, eu vou dar uma dica maravilhosa pra vocês. Vai no Google e digita Leandro Karnal. E aí sempre tem uma ficha no seu lado direito com as imagens do que você tá procurando, se for algo muito famoso. Não tem aquele anãozinho que inclusive morreu recentemente, que faz o Minimin? Sim. Tem uma imagem dele misturada com as imagens do canal. E se você não olha direito, tá tudo igual. É muito bom. Procura agora. Coloca Leandro Karnal no Google. O ideal é causar. Deixa eu ver isso de novo. Você tá mostrando o Minimin ali na... Parece o Karnal mesmo. Faz daqui. Que foi? Você tá de parabéns, cara. Um desses. Isso é o deve, isso deve ser, isso deve ser da enciclopédia. Leandro Karnal, foto do Minimin. Marceline, tô com sai daqui. Ai, meu Deus. Alarme do carro, avião rolando, o carro do outro lado. É só começar. Olha que arrombado desse filho da puta. E tava em silêncio. Pelo menos não é car system, né? Atenção, este veículo está sendo roubado. Podiam fazer esse car system tipo com a Vera Verão. Epa! Esse carro não! Saudade. Ei, isso é um produto te esperando. Nossa, saudade, Jorge Lafon, hein? É que você não falou meu nome. Ah, não falei você? Não. Eu falei, eu te apresentei. Não, eu te cortei, você não chegou a falar Keller, né? Ah, então... Todo mundo sabe quem é tu. Então vai se fuder, ninguém mandou me cortar. Então vai se fuder, vai ficar agora, seu nome. Agora que caiu a ficha, tá ligado? Acabou tudo, eu parei, eu falei, ele não falou meu nome, tipo... É uma ousadia. Tá muito pesada. Você não existe no episódio hoje. Não, você não existe.